Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Luiz Sussi e Oliver Pérez. E sejam bem-vindos à edição 56 do Nerdrops, o podcast que é maravilhoso. Isso porque o cara não consegue falar 56ª, né? 56ª. Tá bom. Dá um prêmio pro garoto, cara. Dá um prêmio. É a utopia do... Esse episódio tem como título A Utopia de Enéas. Contamos conosco aqui, Oliver Pérez, o rei dos trocadalhos. Exatamente. Hoje gravando o Nerdrops 56! Kodoji, o doce dos e-mails passados. E o Renato aí, que é nosso colaborador. Olá, saudações de Ipanema, essa noite chuvosa. Eu só digo uma coisa, cara, não adianta ter um pinto de 30 centímetros se tu não tiver uma internet de 5 mega, cara. Exatamente. Mas você sabe que quem tá roxando sou eu, né? Pinto tá overrated. Então vai tudo no susto. Enquanto eu tiver dedo e língua, mulher nenhuma fica desapontada comigo. E é isso aí, nesse Nerd Drops aí, vocês vão poder conferir o teaser dos Vingadores. Também teremos o trailer de Don't Be Afraid of the Dark, aí, da produção aí do Guilherme Del Toro. A venda da Miramax por 660 milhões de doletas. E aí, na área de games, vocês vão poder conferir mais sobre o MMO de Transformers, mais sobre o modo zumbi no joguinho do Scott Pilgrim, também sobre a sequência aí do Arkham Asylum e mais o NBA Jam. E por essas e outras, vamos para os nossos e-mails. Nerdmail. Amiguinhos, a leitura de e-mails do 56º Nerdrops. Eu não estou no programa de hoje, mas em compensação, nós vamos ler os e-mails da galera referentes ao programa 55, Oliver Pérez Guizão. Sim, eu também não estou no programa de hoje, mas estou aqui para ler os e-mails. Se na hora que a gente for vitrine, vocês vão ver o nome de todo mundo e vão achar que a gente está no cast todo. Quem tiver com o botão enviar na mão é o cara que vai mandar no cast. Né? Recados de sempre, Rádio Animix, toda terça-feira às 16 horas. Bom, e outro que manda aqui o seu recado ao nosso ouvinte querido Cosmits, ele está convocando a galera em peso, né? Ele já é um peso pesado, para comparecer no dia 14 aí na estreia do filme Mercenários. Ele está convocando todo mundo aí para comparecer no Shopping Nova América, que fica lá na estação Del Castillo de metrô. E cara, ele quer causar uma muvuca. Então se você mora perto, vai lá, ganhe pelos assistindo o filme Mercenários e quem sabe ganha o seu macaco. Cosmides ainda ficou de acertar os horários, então entre em contato com o @Cosmides aí no Twitter. Eu não vou passar o e-mail mesmo, porque eu não perguntei se tinha autorização ou não. Cosmides com K. E um pouco antes da parada acontecer aí, né, que vai ser no dia 14, lá pro dia 12, 13, a gente vai estar deixando um anúncio, um post no próprio site do Nerdrops com todos os detalhes pra dar um reforço pra galera. Então confira lá. E como a gente entrou numa aposta do bolão do podcast, quem ganhou o bolão foi o pessoal do Nerd Express. Já era pra gente ter passado aqui a chamada deles. Então, pessoal, Pablo, desculpa mesmo, cara, é que a gente anda com a cabeça tão cheia que a gente acabou esquecendo disso aí. Então toca a vinheta deles aí. Vida longa e próspera, a gente é do Nerd Express, vencedores do Bolão Podcast BR, e aqui comigo tá o Grafo, que sabe tanto de futebol quanto o Molusco. E aqui tá o Maru, que gosta tanto de futebol, que torceu pro Japão. E do meu lado tá o Paulo, que descobriu todos os resultados da Copa no Orkut, antes da Copa. E em nome de todo mundo que não gosta de futebol, que nem a gente quer agradecer a participação de todo mundo no Bolão Podcast BR, e dizer que mesmo não gostando do assunto, a gente sabe mais do que todo mundo. Tchau, professorinho! Acessem universonet.com.br/nerdexpress. Então vamos aos nossos e-mails. O primeiro é do Rogério Gelonese, 24 anos, nosso conterrâneo de Bauru aqui, Guizão. É o grande Roger, o cara que ensinou o Oliver Pérez a instalar HDs em Xbox. Ah, é mesmo? Mesmo o Oliver Pérez não tendo um Xbox, hein? Eu fiz um Xbox em Papercraft aqui, eu tô treinando, viu? Aí, tá vendo? Pelo menos HD você não tem problema. Eu só tô tendo problema com os parafusos por enquanto. Não, você vai ver, o Xbox do cara vai ser um monstro, Joe. Comentando assemelhando um pouco ultimamente, pois minha segunda-feira tem se assemelhado muito às segundas-feiras. Mas hoje eu vou forçar um tempinho para Natal. Ele separou aqui as coisas em tópicos. O primeiro ele falou sobre o título, né? É o remake do remake do remake. Recriar uma história já feita, não necessariamente antiga. Vide Spider-Man. A propósito, será que o vilão será o Odd? Boa, é porque o Homem-Aranha agora é o Andrew Garfield, né? Ai, cacete! Mas esse pessoal... Cara, você deve estar com um rol de mensalidade enorme aí. Pô, eu não tinha pego essa, cara. A história e moral serão basicamente a mesma, os personagens também, podendo adicionar ou remover alguns. Também pode mudar um pouco o cenário e algumas situações. Aí deixou as opções no final, né? Estou falando de um remake ou comédia romântica? É, no fim, o mote será sempre esse, né? E acho que em qualquer estilo também, né? Poucos filmes escapam desse escopo aí. E falando sobre o Aranha, né? Ele fala, beleza, querem abraçar o público Twilight? Ok, remake neles. Mas, sinceramente, precisa tirar o Raimi da outra saga? Nos quadrinhos tem uma porrada de revistas diferentes em sagas diferentes. Por que no cinema não pode fazer o mesmo? É que eu acho que, sinceramente, cara, o Raimi nunca concordaria em fazer uma coisa nesses moldes Twilight, né, cara? Eu acho que talvez tenha sido até esse o motivo de ele quebrar o pau com a Sony e cair fora, né? É, mesmo porque ele foi obrigado a fazer isso no primeiro filme, por questões de contar a origem do Homem-Aranha, né? Então, queira ou não, tem aquele lado adolescente e tudo mais, né? Talvez, né? E a questão do... Meu, Guizão, Christopher Reeves caiu do cavalo. Que maldade. Baralho, ri muito, me senti até culpado depois. Meu, todo mundo se sentiu culpado depois disso. Ai, cara, e aqui falando sobre Let Me In, que ele achou o filme foda. Questão do Thor, ele tá achando que... Sobre a questão do mundo asgardiano, ele acha que é difícil discutir qual a melhor leitura para as armaduras e que vai ser necessário ver o filme acontecer para tirar qualquer conclusão, né? Mas ele pode dizer que o que ele esperava era um visual no estilo das gravuras dos livros do Engels. Ah, cara, é foda. É foda você não ter o Thor com um uniforme clássico. E é foda ele ter um uniforme clássico nos dias de hoje. Então é um filme. É um filme que, por enquanto, ele vem provando que não era pra ser feito, né? É, mas pra você fazer Vingadores, você tem que fazer Thor, né? Não importa como que vai ser feito, né? E ainda ele fala sobre o salário para a série, que é a questão do The Big Bang Theory, que a gente foi falado no último programa, né? Que ele acha que ele deve discordar seriamente de dizer que a Jennifer Aniston foi a pior atriz de Friends, né? O papel dela era ser gostosa e não usar sutiã. Pronto, e isso ela fazia muito bem. Agora, no The Big Bang Theory, o Chuck Lorre já deve estar acostumado a pagar fortunas aos seus atores. Afinal, o Charlie Sheen está cotado a 1 milhão por episódio, se ele não se engana. Então, cara, você imagina você fazer um episódio, você trabalhar uma semana e ganhar $1 milhão? Você não trabalha uma semana, né, cara? Você trabalha aquele dia, 2 dias e um abraço, né, cara? Isso se não gravar 2, 3 episódios, né, por semana, por exemplo. É como ganhar na Mega Sena toda semana, né, cara? Mais feliz que ele, só o Dr. Evil, né? 1 milhão! Bem, meu e-mail se encerra mais cedo e por culpa de mais trabalho por aqui. Só complementar que a parte de games está ótima, cada vez melhor, e ele apoia a campanha, mais um membro no Viváqua. É isso aí, mais um que quer um membro no Viváqua, né, cara? Lembrando que nesse programa foi colocado 3 membros no Viváqua, viu? Rapaz! Ele gostou? Brasília nunca mais será a mesma. O prato até desvirou lá no palácio. Mais um e-mail aqui do Kio Caio César, 38 anos, diagramador, Salto, São Paulo. Saudações, Ala Polar, Luiz Sousa, Guizão, Oliver Pérez, Viváqua e Amarlon. Copy-paste do post pra não esquecer ninguém. Foi mais esperto. Espantoso, o Sousa conseguiu transformar o programa inteiro em um gigantesco momento sofá. Voltou com tudo. Superman caindo do cavalo, putz. Altíssima dose de humor negro. Descartando o monstro da expectativa, acho que o filme do Thor vai agradar. Gostei muito do trailer, que o Sussi não viu, das imagens, dos elmos e principalmente da presença do Destruidor no filme. Claro que o cenário majoritário será na Terra, mas acho que vai rolar muita porrada celestial. Aquela cena do Destruidor lá é muito louca, hein, cara? Que eles acham que é uma armadura do Stark, mais alguma coisa do Stark lá, o cara abre a cabeça lá, dá um laser gigante nos caras. Sobre a ditadura, revi recentemente o Retorno do Rei, né, da franquia Senhor dos Anéis, e o visual da armadura do Aragorn, quando é coroado no final do filme, é muito mais realista. Comparando, concordo que o traje do Deus do Trovão ficou muito emborrachado mesmo, infelizmente é o padrão adotado atualmente. Abração pra todos aí, sucesso. E o PS ele deixa aqui, né, e tenhamos todos um jogo justo. Próximo e-mail é do Everaldo Feres. Não, Everardo. Everardo. Everardo. Isso. Aqui que descreve é Everardo Feres. Vou ouvir piadinhas, eu sei. Já ouviu? Eu acho que não há necessidades, viu, meu amigo Everardo? Vulgo feroz. Aí, ó, é aí que caga, né, velho? É feroz. Ah, ele é como se fosse um parente meu, só que fanho, né? Oliver Pérez. Advogado de Belo Horizonte. Gostaria de fazer alguns comentários sobre o cast anterior. Em primeiro lugar, eu sei que estão cansados de ouvir isso, mas vocês estão de parabéns. Ah, muito obrigado. Não estamos cansados, não. Fala de novo. A edição está cada vez melhor e já não consigo mais passar minha segunda-feira sem baixar o programa de vocês. Está muito bom mesmo. Sobre o filme do Thor, tenho escutado muitas reclamações sobre as armas dos personagens e a ambientação estar tecnológica demais, quando deveria ser algo mais medieval. Ora, acontece que se trata de um filme de Thor da Marvel e não do Thor mitológico. Se fosse uma ambientação mais rústica, poderia ser qualquer filme sobre mitologia nórdica. E não sobre um super-herói de quadrinhos que interage com alta tecnologia e faz parte de uma equipe de combatentes do crime. Acho válida a caracterização e creio que o filme será muito bom. Sobre a parte de games, concordo com os ouvintes que diz que está muito fodástica com a nova equipe, mas que ficaria melhor se tivesse terceiro membro inserido para interagir, emitindo opiniões ainda mais diversificadas. Edição bikezão, né, cara? Não foi bem isso que o cara disse, mas tá valendo, né? A ideia é essa. Outra coisa, Shining Force no iPhone, puta que pariu. Esse game marcou a minha infância. Zerei o 1 e o 2 no Mega Drive e o remake do 1 no Game Boy Advance. Além de ter perdido muito tempo curando um emulador de Sega CD que prestasse para jogar Shining Force CD. Caramba, mano. Observação, se ele conseguiu zerar o jogo no Mega Drive, foi porque ele deixou o console ligado um mês, né? Não tinha save, né? Certamente. Certamente, cara. Quando achei o primeiro, o jogo travou na metade. É, as maravilhas do CD. É bom que até no emulador o CD trava, né, velho? É pra dar realismo. Bem, estou pra adquirir o iPhone 3GS, sim, geração passada, eu sei, e agora me animei mais ainda. Parabéns pela notícia. Acho que já me prolonguei demais, grato pela atenção. Bem, temos aqui também um e-mail do Bruno Tomás, 28 anos, é engenheiro de automação de São Paulo. Caramba, a gente tá bem, hein? É advogado, não, analista. Pera aí. Ele é engenheiro de automação ou de automação em São Paulo? ele automatiza São Paulo, né? Imagina. Trabalha pra caceta. E ele diz, saudações, terráqueos. Essa é a primeira vez que resolvo escrever para um podcast, mesmo sendo ouvinte de vários, já que o Nerdrop se tornou em pouco tempo dos meus prediletos. Queria deixar um link bem legal sobre o Tron. Tron é um jogo de PC onde você controla as motos igual ao filme. Muito bom e viciante. Sobre o novo filme do Tron, não estou esperando muita coisa. Talvez isso faça com que eu consiga me divertir quando for ao cinema. Deixo o meu voto de o filme do Thor não vai ser bom. Mais um, né, cara? Mais um, aí. Deixa eu pegar a pranchetinha aqui, já virar a 25ª folha. Eu acho que a gente podia fazer uma enquete, hein, cara, no site, ver o que a galera acha aí. É isso aí, gente. Então, fiquem espertos. Quando vocês verem o post dessa semana, vai ter o link lá pra enquete, né? O filme do Thor vai ser bom? Responda e concorra a brindes. Caraca. Que mentiroso. Tá bom, só respondo. Ele deixou o link do jogo, que você vai poder ver aqui no post do Nerdrop. Ele deixa um grande abraço. E o Bruno Blues, como ele é conhecido. Quem manda aqui o e-mail é o Leonardo Domingues. Fala, e aí, pessoal do Nerdrops? Quem fala é o Leonardo. Fiquei feliz com a volta do SUS. Tava faltando o humor negro dele nos cast, mas quem se superou no humor negro, na verdade, foi o Guizão. Este ser de 270 quilos e de pura insensibilidade. Apesar de não gostar muito da DC, boto fé nesse filme do Lanterna Verde. Acho que é o melhor personagem da DC depois do Super-Homem, quando tá nervoso e perde a razão. Sobre The Big Bang Theory, o seriado é show, mas essa terceira temporada foi a mais fraca de todas. Ela foi a cada novo episódio perdendo a identidade nerd que tinha na primeira e segunda. Com as tiradas e com referências em quadrinhos e séries, as Halo Nights, perto do final da terceira temporada, eu e meus amigos já chamávamos o seriado de The Life Ruler 2. Porque só tratava de namoro aqui e ali e a trama se perdia. E ainda teve o Raj, que pra mim mim, é o segundo melhor personagem do seriado, depois do Sheldon, e ficou quase sem fala em alguns episódios, mesmo porque ele não consegue falar diante de mulheres. Se tiver muita, fudeu. Principalmente se for um episódio com muitas mulheres. Espero muito que a série volte aos trilhos na quarta temporada, mas vejo um futuro negro vindo aí. Na parte de games do Nerdrops, tá faltando pessoal. O Vivaco e o Miopia são legais, mas só eles dois é estranho. Precisa de mais um ou dois juntos com eles, né? Pedidos atendidos neste programa, fiquem espertos. O Vivaco e o Miopia estão desconfiados do sucesso da Kinect, da Microsoft, e acho que não vai vender, mas eu pediria pra eles explicarem o pre-order gigante que estão fazendo do Kinect. Querendo ou não, gostando ou não, o Kinect será um sucesso. No início veremos uma avalanche de jogos casuais fedorentos, mas depois vai ver muita coisa foda. A Ubisoft já tá fazendo um Ghost Recon que vai usar o Kinect, ou seja, você joga no controle normal, mas os gestos para a equipe você faz com as mãos. E o jogo reconhece. Pô, é uma parada legal isso daí, hein? Velho, foda pra caralho. E o Ghost Recon é um jogo fodido, cara. Cada vez que o game vai evoluindo, né, cara? Agora a gente tem que saber inglês pra jogar, né? Agora tem que saber táticas militares pra jogar, né, cara? Daqui a pouco você vai jogar em Libras essa porra. Vou te falar, cara. Eu tenho o jogo do Hawks, do Tom Clancy, de avião, de caças e tal, cara. E eu já fiquei impressionado. Apesar de eu não usar, porque eu não tenho o microfone do Xbox, eu já fiquei impressionado, cara, em ver que você consegue dar comandos pra sua tropa por voz, cara. Mas não é que nem aqueles telefones que a gente faz o comando de voz. Repeat again. Again. Que até ela você já morreu fuzilada, né? Sobre o trailer de Thor, só tem uma coisa a dizer. Não vi! Não se sinta excluído, muita gente não viu. E pra terminar sobre o momento do sofá, FAP é certo, o certo é FAP e não FLAP, porque se faz tão rápido com tanta vontade que o R desaparece. Ai, o Guizão riu duas horas depois, mas tudo bem. Meu pai tá vendo o Hulk do Ang Lee na TNT, fez palma, esse filme é muito ruim, é até uma sessão demolidora. Mas Electra eu vejo com mais vontade. Nossa! Olá, Nerdropianos. Meu nome é Fabiano Loureiro, 23 anos, sou de Vitória, Espírito Santo. Sou ouvinte há pouco tempo do cast, já ouvi todos e fico ansioso esperando pra que saia um novo. Vai sair, tá? Pode ficar tranquilo. Como adiantei ao Vivaco pelo Twitter, eu sou assinante do clube PSN Plus. Até agora, não me arrependo nada de entregar seus R$100 na assinatura de um ano e 3 meses na mesma. Tendo visto que tenho PS3 há menos de 2 meses, já tive a oportunidade de ganhar vários jogos como Field Runners, Age of Zombies, ó, gostei desse, hein? Kahoot, Wipeout, HD e Critter Crunch, como citado pelo Vivaco no Nerdrop 55. Sem contar os diversos descontos e os demos de vários jogos exclusivos para quem assina Plus. Resumindo, até agora não tenho de que me queixar e ainda acho que muitos mais jogos virão. Toda semana sai pelo menos 2 jogos de graça e ainda temos os times e avatares. Esses 2 últimos eu não curto muito porque eu acho besteira. É isso aí, galera. Um abraço a todos que fazem esse podcast e convidem mais o Dudu Salles para participar do programa. Opa, colunista. Senti aqui. Alarme colunista. Alarme colunista. Metade da internet brasileira é colunista do Papo de Gordo. Alarme colunista, papo de gordo. O cara, ele já tem um membro fixo aqui, né? Que é o Vivaco. Tá bom, pegou mal o membro fixo, né? Mas membro fixo aí, rapaz. Então é isso aí, gente. Essa foi a nossa leitura de e-mails. Agradecemos a todos os comentários aí que mandou. A gente não vai ler porque a gente recebeu bastante e-mail. Principalmente pro Antimonitor. Um beijo pra você. Principalmente pro Antimonitor. Muito obrigado. Eu agradeço muito. Ah, cara, não fica bravo com ele. Porque o cara deve ser fonoaudiólogo. Porque só fonoaudiólogo fala que as pessoas precisam de um. As pessoas precisam de fonoaudiólogo, né, cara? Então é isso aí. Vamos pro programa 56 e que nós não estaremos, Guizão. Tchau, tchau. Não estaremos. Vamos embora agora correndo. Até daqui a pouco. Cinema. Vamos para os destaques de cinema. HQ inédita de Mark Silvestre vai virar filme. Sussi? Ah, eu sou depois do Codoy? Tava vendo um barato importante aqui. 56 Nerdrops depois. Experiência, não quer dizer. Disney vende melhor? Posso gravar? Olha? Pode, eu tô em canal separado. Você pode falar sem parar, se quiser. É porque senão fica naquela do sanduíche. Disney vende Miramax por mais de $600 milhões. É 660. É, mas eu falei mais de 600. Robert Rodrigues mais perto de dirigir Deadpool. Máquina Mortífera 5, vem aí. Bom, durante a última Comic Con, foi exibido aí no painel dos Vingadores aí, um teaser trailer, e bem teaser mesmo, né, porque aparece o Samuel Jackson narrando mais ou menos todas as peripécias que vai ser necessária para constituir o Vingadores nos cinemas, e aí aparece aí o tão falado logo, né, do Avengers. Estão com expectativa, você acha que o teaser trailer vai chamar atenção mais do que já tá em pauta aí, os Vingadores? Depende muito, sabia? Sei. Suspense. Ah, cara, eu não sei, vai depender do que eles vão desenvolver dos personagens dos filmes, sabe? E aí, nos Vingadores, eles conseguem se focar, vão conseguir se focar melhor na história mesmo. Na verdade, Vingadores, cara, é um projeto que, pra mim, a princípio, não daria certo pelo excesso de personagem que tem a mesma importância entre eles. Então, realmente, cabe ver o que eles vão fazer com os três filmes. Agora é saber se isso funciona tudo em conjunto, né? Sem mencionar que, além dos quatro principais aí, tem o Nick Fury, mais os agentes da S.H.I.E.L.D., né? O que inclui a Viúva Negra também, que é a Scarlett Johansson. Então, vamos ver aí, cara. O Vingadores é o 11 Homens e um Segredo da Marvel, né? Estrelas principais, né? É mais segredo do que homens, né, cara? cara, e uma coisa, assim, que eu acho engraçado que, pra mim, Vingadores, assim, o pouco que eu li, assim, não deu pra aproveitar muito os quadrinhos, pelo menos, o pouco que eu li. Eu achei, assim, que ficou muito... Como tem muita gente, fica muito difícil de desenvolver bem cada personagem, sabe? Então, pelo menos, eu achei isso, assim, eu li muito pouco de Vingadores. Assim, vai ser foda. O cara vai chegar no vilão, com licença, deixa eu passar, né, cara? Posso fazer uma pergunta? Esse filme dos Vingadores é aquele filme onde todo mundo usa aquela máscara com o chapéuzinho e o bigodinho branco? Sabe? V for Vendetta? Não. Esse daí é aquele com o Sean Connery, a Uma Thurman e o Ralph Fiennes. Não, cara, o filme dos Vingadores é porque vai estar todo mundo, sabe, com um chapéuzinho com um chifre só, sabe? Não sei, cara. Como foi falado, o Oliver até falou no cast passado sobre os teasers de Lanterna Verde, né, cara? Isso aí acho que é o que a Marvel deveria estar fazendo com o Thor, velho. Porque não mostra nada da história, né? Não mostra nada que significa. Até porque Vingadores não tem nada definido ainda, né? Então acho que até não serve caminho, velho. Tá tendo um bom caminho. Definido tem, né? Já foi escolhido diretor e elenco, né, cara? Então... Não, mas assim, definido que eu digo de história, sabe? Tá. Mas pelo que o Nick Fury, né, o Samuel Jackson, ele narra aqui no teaser trailer, tem que ser uma parada gigantesca, tá? Um problema muito foda pra juntar os quatro pra, sabe, pra poder lidar com esse vilão, com esse problema, enfim, o que quer que seja, né? Quem que tu acha que vai ser o vilão, Oliver? Cara, pro porte de Vingadores, cara, eu só trazendo o vilão do mais recorrente aí no Quarteto Fantástico, que é o Galactus, né? Mas de novo, mas velho? Mas peraí. Aí você traz um Galactus com capacete rosa e não uma fumacinha, né, velho? Sim. O senhor é Galactus. Não, mas Não, eu posso, assim, o Galactus às vezes fica muito ruim de você adaptar na tela, sabe? É meio difícil também, cara. Um cara gigante que põe umas máquinas e devora o mundo, sabe? Então, pode ser isso, como também pode ser algo em escala menor, mas que ao mesmo tempo tenha um efeito muito grande, assim, pra juntar toda essa galera, né? Então, mas se você parar realmente pra pensar, não tem quem a não ser ele, né, cara? Mas aí também cai naquilo, né? Você lembra da Liga da Justiça? Bota a vinhetinha da Liga da Justiça. Então, eles de vez em quando enfrentavam uns baratos, tipo que os super gêmeos iam lá. Então talvez o filme seja dos Vingadores, mas seja mais focado em um ou outro personagem, né? Como era a Liga da Justiça com os super gêmeos, e não nos fodões aí, como pode ser. Até por esse esquema de vilão, né, cara? Eu acho que ia ser um problemão. Vilão. No final das contas, vai vir um roteirista gigante, né? Vai ser o vilão. É, cara. O diretor tá bem escalado. Dollhouse, né, Fusse? Ah, cara, Dollhouse. Na verdade, o cara só faz coisa boa. Dollhouse. Então a gente já sabe como que vai acabar o Vingadores, né? O vilão vai ser cancelado. Não vai ter nem a segunda temporada. Pelo menos é um filme que não tem sequências, né? E Então, né, galera, na Comic Con, né, como não poderia deixar de ser, teve mais um teaser, né, na verdade. Só que dessa vez é do Guilherme Del Toro, cara, que é o filme Don't Be Afraid of the Dark. É um teaser, né, um pouco perturbador, assim. Acho que o Sus não vai conseguir dormir hoje, né, mas ele mostra, assim, coisas pra gente não ter medo do escuro, né, que não precisa ter medo do escuro. Chega nos cinemas americanos em 21 de janeiro de 2011, né, antes do fim do mundo, na direção de Troy Nixie, e o elenco tem Guy Pearce, Katie Holmes, Bailey Madison, Alan Dale, Emelia Burns, Jack Thompson, Julia Blake, Eliza Taylor Cotter. Se o filme tiver, acho que um centésimo aí de suspense que tem no teaser, trailer, né? E o Guilherme Del Toro tá como produtor aí, velho. Mas a gente vê, assim, coisa que o Guilherme Del Toro faz no filme dele, velho. É a cara dele, né? Criaturas estranhas e... Ah, cara, eu achei legal a cena da cama, na minha opinião, entrou já pra história dos filmes de terror, cara, pô, bastante suspense, bem legal. Assustou no teaser, acho que compensa conferir o filme aí. O mais engraçado é que tu sabe que vai vir alguma coisa, mas tu não sabe o momento que vai aparecer o bicho, né, velho? Você chega o rosto mais perto do monitor ainda, né? Já que é verdade. Não tem muito... Aquele Alan Dale é aquele cara que fez Lost, né? Pai da Penny, que não gosta do Desmond. Widmore, esse. Mas não aparece no teaser. Não, né? Ou aparece só careca, sabe? Eles utilizaram pra fazer, sei lá, pra fazer reflexo na cena, sabe? Bom, outra novidade que chega aí é sobre a produção de um novo filme de super-herói, só que dessa vez vai se basear num quadrinho que, por enquanto, nem sequer foi publicado ainda. A produtora Mandeville Filmes, ela tá pra adaptar aí a obra Crosshair, que é uma série idealizada pelo Mark Silvestre, que, como todos conhecem aí, é criador de Witchblade, The Darkness e outras merdas aí. O roteiro é do Jeff Katz, e os desenhos, né, já conta também com a arte aí do Mark Silvestre, junto com o Alan Jefferson. Crosshair, ele conta a história de um ex-assassino da CIA. Ele sai da CIA, né, e vive agora como um pai comum e descobre que tem 48 horas para desativar um programa que tá instalado no cérebro e que o transformará em uma máquina mortífera incontrolável, e a missão dele é matar o presidente dos Estados Unidos, né, torcer para ser Windows e dar tela azul. A exemplo das outras criações aí, Crosshair também vai ser publicado aí pelo selo Top Cow. Eu nem li isso, mas tem cheira coisa ruim de longe, né, velho? Sim, não que seja algo ruim e tal. É um quadrinho que ele foge da linha de super-herói, né? Então, em termos de quadrinhos, realmente pode ser algo interessante. Em filme, cara, acho que a gente já cansou desse plot, né? O cara com... Ele fica meio com amnésia ou com memória implantada. É, exatamente, cara. Então, quer dizer, em termos de cinema, vai ser mais do mesmo. Pô, isso daí é totalmente, pra mim, franquia Bourne, sabe? É, saber se vai ser tão boa quanto. Depois da franquia Bourne, nada difícil ter alguma outra franquia de qualidade que não se espelhe. Tanto que depois de franquia Bourne, tudo mudou, né? O James Bond tá mais real. Foram vários filmes aí de espionagem, no caso, tão mais reais, assim, né? Entre aspas. Eu acho foda quando filmes muito bons chegam, né, cara? Porque você se utiliza dele como referência, o que vem depois nada mais presta, né, cara? Vem por aí. Parece que tudo é ruim, né, velho? Eu lembro que eu fiquei uns 4 anos sem ver filme bom depois do Retorno do Rei. Retorno do Rei é Senhor dos Anéis? Não, a novela que passava na Globo. E não adianta nem falar que você queria que o anel pegasse fogo. Não, cara, por mim o anel pode pegar fogo, não é meu mesmo? Engraçado, eu tive essa sensação quando eu vi... Ai, que susto. O anel pegando fogo? Não, esta sensação. Tá bem essa. Ah, de quando você vê um filme muito bom, você pensa, cara, como é que eu vou assistir alguma coisa pior agora, sabe? Quando eu vi Cavaleiro das Trevas, eu pensei isso. O garoto mal começou e já queimou o anel, velho. Ai, cara, queimou não só o seu filme, viu? Deixou o anel bem queimado. Não, mas isso que o Sussi falou de que é um anel. Isso que o Oliver falou de esperar um filme melhor, já que você vê um filme bom, cara, é foda, porque tu perde a expectativa, sabe, das coisas. Se você vai ver um filme com uma expectativa muito grande, até se ele for muito bom, você vai se desapontar com uma ou outra coisa e já não vai ser igual a que você achava que podia ser antes na sua cabeça. Foi assim com Simpsons, cara. quando eu assisti Simpsons, eu achei, pô, velho, achei que ia ser alto filme e não foi tudo aquilo que eu esperava. Exatamente, eu fui me esperando, assim, cagar de rir, sabe? Porra, mais uma pessoa que concorda comigo, até que enfim, cara. E eu dormi, cara, no cinema. Falando nisso, eu lembro que eu dormi vendo Ultimato Bourne, é um filmão, mas eu tava cansado mesmo. Bom. Eu dormi um pouco, eu dei umas cochiladas assistindo Transformers 2, cara, mas é porque eu tava cansado também, velho. Ah, tá. Uhum. Cara, ir no cinema cansado é uma merda mesmo. Você tava detonado, né? Não, mas o lance da expectativa, cara, é um fator importante, cara. Porque, por exemplo, aquele filme que saiu, O Lobisomem, todo mundo falou que é uma merda. E é uma merda mesmo. Só que eu fui assistir, pô, eu achei o filme ótimo, porque eu tava esperando coisa tão ruim, cara, que no final eu acabei saindo no lucro, entendeu? Mas aqui é outra coisa, né, velho? O Crosshair agora ele tem o objetivo de superar as melhores referências aí dos cinemas, né? Como o James Bond atual e a franquia Bourne. É, eu acho que esse Crosshair aí, se for quadrinhos, mesmo que seja um plot meio bizarro, cara, e estranho, assim, no mundo dos quadrinhos, se a gente não sabe como acontece, ele acontece, né, cara? Simplesmente porque é quadrinho. Mas sei lá, velho, não tô botando muita fé, não. Nem como quadrinho, muito menos como filme. O quadrinho ganhou uma credibilidade enorme. Eles nem lançaram e já querem fazer filme, sabe? Isso tá cada vez acontecendo mais. Não, você for ver, Scott Pilgrim acabou agora, não acabou? Acabou e agora. O filme já tá pronto. O que é? Foi outro também, cara. Que o final, ele não tava pronto ainda. E o final, na verdade, ele foi feito nos quadrinhos depois do filme. Do filme ele fica com dois finais, né? Ficou com dois finais. E foi o próprio Mark Millar. Sei lá, eu gostei de dessa variação. Mas realmente, cara, você acaba perdendo um pouco da característica, tanto da HQ quanto do filme. Tá? Eles fazem muito isso também, de fazer HQ de filme, mas perde um pouco da característica se você modifica muito, sabe? Bom, é isso, galera. E a Disney aí tá se desfazendo aos poucos, ou vai se desfazer aos poucos, das suas partes, né? Vamos dizer assim. Ela vendeu a Miramax aí por $660 milhões ao Filmyard Holdings, que são os produtores do Backyard, né? Que tem que ser... É brincadeira, hein? Que tem aí os seus principais donos, né? O magnata da construção lá fora, a Ron Tutor, e a investidora Colony Capital. Bom, basicamente a Disney vendeu a Miramax porque, apesar dos filmes grandiosos que ela tem, sem os irmãos, né? Quem foi que fundou a Miramax em 79? Que é o Bob e o Harvey Weinstein. E sem eles agora, né? Assim, não rola mais, não tá tendo mais grana, né? Teve uma briga interna da Disney com eles e eles saíram ali por volta de 2005 e fundaram uma companhia com o nome deles, que é o Einstein Company. E em comunicado aí da Disney, a Miramax não condiz mais com a estratégia de mercado da Disney. Ela usou palavras bonitas pra dizer, ó, a gente não lucra mais com essa merda. Não, exatamente, porque até na nossa fonte da notícia, o post tá super esclarecido, mas basicamente é isso, tá sendo vendido porque não tá rendendo mais. Inclusive, você aí que nasceu nos 80. Para e pensa. Miramax, você via até um certo tempo atrás uma porrada de filme e aparecer a Miramax na frentezinha, né? Hoje em dia você não vê mais mesmo, cara, né? Ela tem os filmes mais voltados pra arte, né? Que nem aqui tá falando. O musical Chicago, que acabou sendo... ganhou vários Oscars aí. Shakespeare Apaixonado, que é aquela merda e tal. Todo mundo fala que é bom, mas eu acho uma merda e tal. E Onde os Fracos Não Têm Vez, que é... Outra merda. Opa. Se tem uma coisa que eu não gosto, é Irmãos Coen, velho. Eu pensei que você ia falar que tem uma coisa que você não gosta, era Irmão Urso. Eu ia ficar meio chateado com você. Não, Irmãos Coen, eu não sei por que as pessoas tanto gostam dos filmes deles, velho. Eu detesto, acho uma merda de... Não, esse ponto eu vou concordar com você. A maioria dos trabalhos dele, realmente, na minha opinião, deixa a desejar. Mas Onde os Fracos Não Têm Vez, eu achei legal, principalmente o penteado do... do Javier Bardem. O Javier é a salvação. É a única coisa boa do filme, cara. Você acha mesmo? Ah, ele é um gato, velho. É, ele é a melhor coisa. Ele, Sussi. Ô, Sussi, você não dava pra ele, cara? Nem assisti esse filme, cara. É porque os fracos não têm vez. Mas, cara, é assim, eu comecei a assistir o filme, né, empolgado. O filme, ele começa bem até. Só que vai chegando num ponto e, pra mim, vai ficando... O filme vai ficando fraco e não vai tendo vez pra mim, velho. É, eu não... Assim, ele deixou a desejar. Bom, provavelmente esse daí foi o último grande projeto da Miramax, então, né? Assim, bem sucedido, né? O Dúvida não chegou a ser bem sucedido? Esse que até concorreu ao Oscar? Né? Não, chegou a concorrer a alguns Oscars, acho que não ganhou nem nenhum. Ficaram na dúvida, né? Na dúvida, melhor não. Mas onde os fracos não têm vez, eu achei... Tipo, é porque ele caiu numa época em que não tinha grandes correntes, assim, muito bons pro Oscar de melhor filme. Se fosse em outro ano, ele perdia feio, cara. Pra não ter tido interesse, eu acho que o barato é ruim, então dane-se. A Disney só quer ficar com o que tá realmente dando dinheiro, né? A Pixar, que não erra nada, e a Marvel, que tá com vários filmes de super-herói pra sair aí, né? Bom, então, segundo as últimas notícias, a Fox ofereceu recentemente a direção do filme do Deadpool para o Robert Rodriguez, que estava agora trabalhando com o filme dos Predadores, e ele deu uma olhada no roteiro escrito pelo Rhett Reese e pelo Paul Wernick, que escreveram Zumbilândia, filmão, na Comic Con, e as negociações estão em andamento e vamos torcer, porque o Robert Rodriguez é realmente muito bom para filmes que envolvam gente morta. O grande problema aqui é que o Deadpool ele vai ser um derivado de X-Men Origins Wolverine, né? Era isso que eu ia falar, cara. É, o derivado de algo que não já foi bom, pode ser pior ainda. É você... O cara tem responsabilidade nas mãos agora com esse filme. Não, ele tem merdas nas mãos, né? Cara? Não, o pior é que ele tá com o Ryan Reynolds, que já vai ser, sabe, caracterizado como Lanterna Verde. Então, vai ser mega complexo isso, né? Porque eu acho que estão ficando sem atores em Hollywood, não é possível. Porque o Steve Rogers é o Tocha Humana e o... Né, o Deadpool é o Lanterna Verde. Que porra é essa? É, só que no caso, o Ryan Reynolds, ele vai fazer dois heróis de empresas distintas, né, cara? Agora, o Chris Evans, se tiver um próximo Quarteto Fantástico, né, cara? É, não sei se eles vão manter ele ou se vão pegar outro ator, porque ficaria meio estranho mesmo, ele fazendo o Steve Rogers e o Tocha Humana, né, cara? É, pois é, no quarto do Quarteto, eu acho que se forem fazer outro filme, não vai ser nem elenco dos outros dois, sabe? Mas no caso do Deadpool com Lanterna Verde, parece que as duas franquias podem seguir em frente e, pô, cada uma, as duas vão ser com o mesmo ator, sabe? Complicado isso. Você acha que o Chris Evans pode queimar o papel do Capitão América? Espero que não, né? Ainda bem que ele vai queimar o papel do Capitão América e não a rosca, né, cara? É, mas vai queimar o escudo do Capitão América. O escudo do Capitão América. O diretor pra esse gênero é bom, né, cara? O Ryan Reynolds, apesar da cagada que fizeram no filme do Wolverine, eu acho que pode ser até o cara certo pra encarar o papel do Deadpool. Na verdade, o Deadpool, no início do filme do Wolverine, é tipo a melhor coisa do filme. As piadinhas que ele faz e tal. Eu acho que o resto, nada assim, se salva muito. Se salva a parte que acaba, né? É, aí você tá o salvo. O The End, né? Embora. Os créditos. Mas assim, cara, eu acho que pra esse papel, ele até é muito mais certo do que seria pro Lanterna Verde, por exemplo. Tudo bem, não tô falando que ele não seja capaz de fazer o Lanterna Verde, mas eu acho que pelo estilo que ele estipulou da carreira dele até aqui, o Deadpool cairia muito melhor nele. Pelo fato desse lance de ser um cara meio cômico, um cara de ação, um cara violento e tal. Então, quer dizer, talvez realmente o Deadpool foi a essência do cara, foi a coisa que mais respeitaram no filme do Wolverine, né? Mas depois fizeram aquela coisa horrenda lá, que foi aquele final do filme, né? Que eu não vou falar, que é spoiler, mas enfim. Que o Wolverine toma um tiro na cabeça? Wolverine cansa de tomar tiro na cabeça. Isso daí não sei nem spoiler, né? Como acaba o filme mesmo? Eu esqueci, velho. Acaba com uma cara... Não sei, a capa do Deadpool... Ah, o Luiz Silva... Já, eu não zoamos nós dois no Iaca. Não, o Luiz e o umas paradas bem zoadas, né? Seguinte, cara, eu acho que por mais que o cara queira adaptar o filme e tal, cara, aquilo não vai ser Dente de Sabre nem aqui nem nunca, velho. Eu acho até que o Dente de Sabre do primeiro filme ficou muito bom, cara. Mais crível, né? Do que esse Dente de Sabre, cara. Que fio crível no... Eu tenho um pouco de raiva do Ryan Reynolds, cara, porque até uns 4 anos atrás ele era um Zé Ninguém, ninguém sabia quem ele era. Aí ele casou com a Scarlett, começou a fazer uns papéis foda, assim, no cinema. Ele é casado com a Scarlett? Tu não sabia, não? Não sabia, velho. Porra, eu fiquei com muita raiva. Que filho da puta, velho. O cara subiu na carreira porque casou com ela, cara. Eu acho. Subiu muito mais do que a carreira, né, velho? Pô, subiu em casa, né, também, né, na casa dele. Pô, o cara devia sair na rua com o peito estufado, né, velho? Com a Scarlett, vocês não, hein, seus filhos da puta. Um anel, sim, né, válido de se ganhar. Ai, caralho. Mas é isso aí, então, filme aprovado, não? Por mais que seja uma sequência direta do Wolverine aí, sequência não pode ser porque eu errei um buraco. Então, não, vamos... É completamente outra história, né? É, ela vai ser meio que ancorada, né? Não necessariamente em termos de cronologia, mas em termos de universo que eles criaram pra esses heróis aí. Vocês acham que mesmo acontecendo isso, com o Robert Rodriguez dá, vinga o projeto? Ah, eu acho que vinga. O Robert Rodriguez é muito bom. O Ryan Reynolds também, eu tenho que tirar o chapéu realmente pra ele. Ele fez um papel bom no pouco tempo que ele apareceu no primeiro filme atuando. Então, pô, tem tudo pra ser um bom filme. Ah, acho que tem como ser um filme bom, sim, cara. Concordo com o que o Renato falou, né? Um filme incrível. É muito incrível. Sabe qual outro filme que é incrível? É. Ah. O Crível Hulk. Vamos pra próxima. Ué, depois desses vídeos a gente começa a falar, né, cara? Bem, depois de muito escândalo aí na carreira do ator e diretor e produtor e seja lá mais o que for. E barraqueiro. Né? E barraqueiro Mel Gibson, né, que andou escandalizando com agressões verbais contra sua mulher aí, que foi pega em gravações e tudo mais. Bom, mas ainda assim, rumores surgiram aí pela indústria do cinema, principalmente com informações aí meio que linkadas aí com o Joe Silva, que é produtor de muitos filmes, entre eles a notícia em questão aqui, da sequência de Máquina Mortífera, ou seja, a Máquina Mortífera pode estar chegando no seu 5º episódio. Pô, e vai lembrar ainda que o Mel Gibson já havia sido chamado para assinar o contrato para esse mesmo filme em questão, lá atrás em 2005, mas acabou rejeitando por causa de outros projetos, mesmo porque ele estava trabalhando nessa época bastante em termos de direção, né? Mas agora, provavelmente, ele vai estar dirigindo um filme sobre Vikings aí com o Leonardo DiCaprio. Possivelmente com o Leonardo DiCaprio, né? Não tá. Não, cara. O Leonardo DiCaprio falou que não vai mais gravar nada com ele devido a ele ter batido na mulher dele, cara. Tô falando sério, não tô falando não. Isso aí eu li também, cara. Isso eu lembro. O Leonardo DiCaprio falou que isso é uma ofensa para as mulheres e pra ele, né? Bom, então isso tá confirmado que o Leonardo DiCaprio ele não vai ser um bom viking mesmo, né? Afinal, quem nunca bateu na mulher, né? Né, cara? Quem diria um viking já, né? Provavelmente todo viking bate muito na mulher. E aí, vocês acham que ainda essa duplinha Danny Glover e Mel Gibson rende alguma coisa? Rende. Vai render um Oscar. No asilo, cara. Ele, eles tentando, sei lá, pegar os remédios novos dele, sabe? O Danny Glover separando ele da briga com a enfermeira, né? Dando tapa na enfermeira. Ah, ia ser bom, velho. E a enfermeira tinha que ser judia ainda por cima, né? Fucking jail, fucking jail. Bom, vocês têm expectativa aí pra um quinto filme da série ou acho que não vale nada? Cara, é que aquela coisa, eu acho que eles já estão muito velhos, né, velho, pra poder fazer esse filme, assim. Mas, o Stallone também, todo mundo achou que tava velho demais pra fazer o Rambo 4, e foi foda pra caramba. Vocês repararam que hoje em dia não se cria mais nada, né? Tipo, fala assim, fazer, sei lá, o novo Indiana Jones, o novo Máquina Mortífera, o novo, sei lá, qualquer coisa, continuação, e não tem nada realmente novo, assim, uma franquia nova nascendo. Você vê, no máximo, alguma coisa adaptada de um livro, mas, sei lá, de roteiro original, você não vê nada. Nada, né? Coisa nova que você vai ver é capaz de ser filme super-herói, então. É que o Mel Gibson tá conseguindo tocar a carreira aí, mas e o Danny Glover? Ele tem feito alguma coisa assim? O Danny Glover, até onde eu saiba, cara, ele fez muito filminho que eu vi saindo direto pra DVD, cara. O Danny Glover ele fez Jogos Mortais 1, cara. Não, o Danny Glover tem feito filmes que caem como uma luva pra ele. ele tá pagando a mensalidade direitinho, né, olha. É, tá. Como baixou a pulseira, filha da... Bom, e já que a gente falou aí também de Ryan Reynolds como Deadpool, vamos falar agora de Ryan Reynolds como Lanterna Verde. A gente já sabe que muita gente tá esperando outro filme, é o melhor estilo super-herói, que a gente anda vendo muito, principalmente com as grandes produções da Marvel vindo aí, e algumas da DC também, por que não? Mas tem um diferencial, né? O que muita gente achou que o Lanterna Verde fosse mais focado em um herói atuando no planeta Terra pode estar, talvez, enganado, já que o roteirista Greg Berlanti declarou que o gênero de filme pode estar mais próximo de Star Wars do que um filme de super-herói. Ou seja, o Ryan Reynolds vai usar a força que vem do anel dele. Ele falou aqui, ainda acrescentou, que é uma combinação mais ou menos, né, o conceito do roteiro, pelo menos, que é uma história de super-herói meio mesclado com estilo space opera, né? E que o Hal Jordan se juntará a um grande grupo protetor do universo, como realmente acontece nos quadrinhos, e ele chega até a comparar Luke Skywalker, né, e os demais Jedi e tal, dizendo ainda que esse lance já aconteceu até mesmo no universo DC. Faz muito mais sentido se colocar em xeque como o Hal utiliza o anel, né, comparando com que o Luke usa a força. Só tem que saber se dá pra considerar, então, parte do universo expandido de Star Wars, né? Ó, cara, vou te falar, pelas histórias da DC, cara, não tá muito longe disso não, viu, cara? Agora, pra quem lê as histórias mais atuais aí do Lanterna Verde, o cara tá falando aqui com a mais completa razão, porque se tem uma coisa que eu sinto falta das histórias do Lanterna Verde, assim como muitas outras histórias da DC, sabe, tem hora que você não consegue enxergar o chão, cara, e nem o ambiente, não, os caras tão no vácuo, no espaço, e rajadas cósmicas e de energia emanando de anéis e tal, cara, fica uma confusão do cacete, cara, entendeu? A Blackest Night, pô, é uma puta de uma história legal, ela tem todos esses absurdos que a DC costuma colocar em qualquer personagem mais fantástico dela, assim. Só que, cara, ele tem essa esquisitice dela, cara, que, sabe, não existe mais um ambiente a ser desenhado, cara. E sim, lanternas flutuando, boiando por aí, a rechação dos outros com raios de energia e seja lá mais cor, né? É como se fosse Hal Jordan louquinho da Silva, né? Então, e tem outra, falando em louco da Silva, né, tem outra coisa aqui que ele tá evitando de colocar no filme, já que o Lanterna Verde é movida pela força da vontade, né? São pilhas. Energizer. Agora o Lanterna Verde fica batendo pratinho, né? Pratinho de energia, diga-se de passagem, né? Então é justamente porque nos quadrinhos tem muita daquela coisa do cara fazer uma marreta gigante, fazer uma luva de boxe gigante e detonar o inimigo. E o pessoal tá falando aqui, cara, que isso daí vai ser evitado, né? No caso das palavras aqui do roteirista Greg Berlanti, pra não ficar um negócio galhofa, né, cara? Senão ia ficar parecendo o Máscara, né? Exatamente. Cara. Pô, cara, falou tudo. O pior não é ele usar marreta. O pior é no primeiro voo, que é a animação da DC, que é muito boa, cara, muito bem elaborada e tudo. É boa mesmo, isso daí eu tava afim de... Nossa, eu dormi foda nessa bosta. Cara, eu curti pra caramba. As animações da DC eu curto. Eu até ontem comprei o Blu-ray da Liga da Justiça, Crise nos Dois Mundos. E antes do filme vem um curta do Spec, cara, de 11 minutos. Muito bom, cara, apresenta bem direitinho o personagem, né? A gente até comentou disso a outra vez, Oliver, sobre o Homem-Formiga, lembra? Sim. Dos curtas, de ter o curta do Homem-Formiga e tal. Um curta do Homem-Formiga, ótimo. Mas ficou muito bacana, cara. Ficou uma historinha fechada, mesmo com 10 minutos. Pelo menos pro Spectre, assim, fechou legal. Eu achei... Eu que não conhecia, ficou uma apresentação bem legal. E acho que é isso, cara. As animações da DC são boas. Eu sempre gostei. Principalmente as do Batman, aquela... O Animated Series dos anos 90, cara. Acho que é unânime. Não tem uma pessoa que não goste daquilo. Uma coisa que eu queria falar do primeiro voo, que era do Lanterna Verde, é que o Hal Jordan, ele pega e faz um mata-mosca gigante, cara, pra bater no... Puta que pariu, acabou com o Homem-Formiga. Ele faz um mata-mosca gigante pra bater, acho que era no Sinestro, cara, não lembro. É, então... mas, é uma animação, mas eu achei bem legal, cara. Como a animação funciona, né? Sim, mas sim. É justamente o que o roteirista tá falando, né? No filme vai ser só no sentido de rajadas, né? De energia ou alguma emanação que nem acontece com o uniforme, né? Que eles vão dar a entender que o uniforme dele é gerado por uma emanação de energia do anel e tal. O meu anel só gera energia quando eu como comida mexicana. Você gosta do uniforme ser gerado pelo anel? É um problema, porque, sei lá, se dá um problema no anel, ele vai terminar pelado. Pelado. Assim. Não, né? Ele fica por cima da roupa, pô. Ah. Fica por cima da roupa. Se bem que fica tudo só tem o... né? Se todo mundo fosse um grupo de herói aqui, só tinha um inteligente, velho. O resto ia ficar tudo pelado, velho. Pensou no assalto a banco, velho. Vai um grupo de herói, velho, acaba a porra da energia do anel. No... É, isso é foda o negócio, cara. É, o problema é que o Lanterna Verde tá nesse meio em que tudo hoje em dia tem que ser, né, verossímil, crível, né? Batman é, pô, mais real e tal. Mas pro Lanterna Verde, como ele escapa um pouco disso, fica difícil você saber, né, cara, botar ele no mundo real. Você tem como transformar os personagens, né, trazer mais pro mundo real personagens tipo Batman que não possuem poder, né? Sim, no caso, até o... Wolverine e tal. Não. É, até o Arqueiro Verde, cara, que algumas pessoas não gostam, mas eu gosto de uma outra história dele, ele também ele não tem poderes, cara. Ele tu teria como transformar numa coisa mais puxada pro real. Ia ficar escroto pra cacete, mas tu tem como fazer isso. Só porque o nome do cara é Oliver? Não, cara. É que assim, tem uma outra história ali do Arqueiro Verde que é muito fraquinha mesmo. Ele em si, às vezes, chega a ser uma coisinha meio fraca. Mas enfim, cara, é... personagem que erraram a mira, né? Ele, né? Perderam o foco. Televisão. E vamos para os destaques de TV. Confira o trailer de The Walking Dead. BBC compra ideia de série Zombies vs Vampires. Vaza o epílogo de Lost. E aproveitando aí essa época pós-Comic-Con, né? Saiu aí no painel da Comic-Con de The Walking Dead, o novo seriado da AMC, um puta trailer legal aí que mostra o início da série, né? No caso, que é o doido lá tomando tiraço, essas bagaças, né? Sem palavras para descrever. Eu acho que esse seriado vai ser muito bom mesmo, e tô ansioso para ver isso logo. Esse seriado mesmo que vocês tinham falado num cast bem antigo, que o Sussi enrolou um monte pra falar, cara, que saía da prisão, de menos, mas... É, do meu... Isso, exatamente. Do seu poder do de meu síntese. Poder de síntese. Ó, cara, eu vou te falar que eu tô curioso pra ver essa série, na verdade, até os quadrinhos, cara, eu tô querendo entender. Não, o quadrinho já tá mais que recomendado. A série, pelo que a gente viu, até agora a gente só conferiu fotos da produção, alguns cartazes anunciados da chegada da série, imagens dos bastidores, mas o trailer... Inclusive, cara, essa semana aí saiu também o making-off do primeiro zumbi, que eles demoraram 3 horas, ou acho que até um pouco mais, mas lá no vídeo fala em 3 horas, algo em torno, só da fazendo a maquiagem, né, da garota da bicicleta, que pra quem leu o gibi, a HQ, né, tá logo no começo e tal, e pô, cara, animal, assim, não tenho o que falar sobre essa série, tô doido pra ver. Vocês já viram uma série inglesa chamada Dead Set? Cara, fantástica. Assim, é muito boa, mas é que nem o que a gente sempre fala do gênero zumbi, né, cara? Não tem novidade nenhuma e o final acho que é totalmente previsível, né, cara? Cara, eu ainda vou fazer um filme ou um quadrinho ou um livro zumbi onde vai ter uma pessoa e isso, eu tava até conversando com a minha amiga essa semana. Bonita sua amiga ou você também não sabe? Vai a merda, sua. Vai ter uma pessoa que vai chegar e falar assim, caraca, velho, é igual nos filmes do Romero, tá acontecendo igual no filme do Romero, e vai ter alguém que vai pensar como as pessoas do filme, sabe? Um filme mesmo, que vai ver um zumbi, assim, a maioria das pessoas vão pensar, sabe? Como deveriam pensar depois de tantos filmes de zumbi, porra. Tu vê, por exemplo, em todo filme de zumbi, é a mesma coisa, sempre tem uma pessoa que se aproxima de um zumbi, cara, pra fazer amor. Se a pessoa tá bem, sabe? Você tá bem, senhor, não sei o que, a pessoa vai lá e morre. Acho que... E deu, né? Já tem tantos filmes de zumbi, as pessoas já podiam ter aprendido um pouquinho mais. É, e além dos filmes, né, você tem o guia de sobrevivência aos zumbis, né, cara, que é fantástico. E fala, tá tendo a invasão, no caso, eu vou chamar de invasão. Acabou, cara, esquece. Ninguém mais... Não vai atrás de namorada, não vai atrás de parente, entendeu? Esse tipo de coisa. E outra, a manifestação dá pra você evitar, acho que nos 10 segundos, nos 10 primeiros segundos, né, cara? Tu viu que o cara tá esquisito? Martela na cabeça, cara, acabou. É, mas eu vou te falar que esses tempos atrás aí, a minha namorada tava falando que ela tava indo pra casa, né? E você tem foto rua... dela, hein? Foi a merda. E ela tava chegando em casa e tava nesse ponto da rua, um dos postes tava sem luz. E tinha dois caras chapados, dois bêbados, dois mendigos chapados, cara. Tipo, com o corpo suspenso, assim, sabe? Tipo zumbi mesmo. E eles não falavam nada com nada. E um deles foi pra pedir isqueiro, sei lá, pra ela e falou qualquer coisa. Ela falou que se tivesse uma arma na hora, teria tirado no mendigo, cara. É perigoso esse tipo de coisa. Ela tem foto da sua irmã? Não, não tem. Não, cara, mas é aquilo, né? Todo mundo fala que absurdo, você vai atirar em todo mundo, não sei o quê, porque... Mas, cara, é um ataque de zumbi, mas é lógico que você vai perder tua humanidade, velho. Vai ter que matar desde criança até então, cara. Já começa cedo pra não morrer. Vai ter que pensar em frio e seguir as regras da lista do Zumbiland. É, com certeza. De preferência com os caracteres aparecendo na sua frente. É, seria bom tatuar a lista no braço, né, pra não ter erro. E com o maldito bolinho, né? Atrás do maldito bolinho. Exatamente. O Twinkle. O Twinkle, cara. Bom, mas... Existem provas científicas de que pode acontecer um apocalipse zumbi. Vou mandar o link até pra vocês. Cara, eu já falei isso na última participação. Eu acordo todo dia querendo que aconteça um apocalipse zumbi. Calma, eu também. Eu ia precisar mais de trabalhar, velho. Bom, gente, a gente vai colocar o trailer à disposição aí no post. Mas, né, é um, como a gente sabe, é um vídeo vazado da Comic Con, então são imagens filmadas da projeção na Comic Con, né, então não contem lá com aquela qualidade, mas mesmo assim dá pra ter uma ideia de como que vai ser a série. Como a gente tá falando de zumbi, né, a NBC apegou os dois assuntos que estão sendo falados no momento, que é zumbis e vampiro, né? Não, três. Zumbis, vampiros e viados, né? Porque vampiro, hoje em dia, ser os viados não dá. Só faltou o lobisomem. E você lembra que aquela rena estúpida do Papai Noel, o narizinho dela brilha, né, cara? O Rudolf. Seria Rudolf um vampiro viado? Não é por nada não, velho, mas na instituição onde eu estudo tem um professor que é o Rudolf, velho. O nariz dele é pra caralho. Mas enfim, a NBC, né, comprou a ideia de um piloto de Zombies vs. Vampires do Austin Winsberg, que é criador da série Jake in Progress. Aonde vocês conhecem esse seriado? Não faço questão. Aqui descreve, né, que a história passa em um mundo onde zumbis fazem parte da sociedade e são controlados com medicamentos. O que é? Shaun of the Dead, isso aí, né, cara? Praticamente o final de Shaun of the Dead. É meu amigo Fribo lá, Frido. Ah, tá doido. Ah, pois é. Protagonistas são dois policiais, um deles é que é um vampiro secretamente, uma equipe formada pra lidar com crimes relacionados a zumbis. Você tem um parceiro de polícia e ele brilha. Algum problema tem. Você não sabe se esse é um vampiro crepúsculo ou um vampiro for real, né? É, tipo o Angel era. O Angel era for real. Pô, cara, o Angel é muito legal, cara. Não, eu gosto dele como o Brook. Vai. Agora. Bones, eu acho ele um personagem legal no Bones, mas como Angel é uma porcaria. Não, cara. Sabe, as pessoas já lembram dele por causa do Angel. Eu lembro dele. Não, mas agora em Bones ele também tá muito bom, né? Inclusive... Tá muito Bones, né? Cara, isso tá quase novela da Record, né? Porque, tipo, aquele mutante, que, pô, o cara... Os caras é vampiro, a sociedade tem zumbis. Ah, chutou o balde foda e vê o que dá, né? É, velho. Aí continua aqui que o Winsberg, McG e Peter Johnson serão os produtores executivos. O projeto é descrito como uma divertida série policial de parceiros, cara. É, vai ser comédia, né? Não vai se levar a sério. Os caras vão pegar Chips, Crepúsculo e Shaun of the Dead e fazer uma série, né, cara? É, pois é, velho. Dupla explosiva também. Nossa. E aí, inimigo meu daqui a pouco também. De carga pesada, né? Ai, meu Deus. Ô, Bino, é uma cilada! Bom, e como a gente já anunciou há muito tempo atrás, o box de DVDs de Lost da sexta temporada, sexta e última e fatídica temporada de Lost, iria contar com um episódio aí cerca de 11 ou 12 minutos aí, que contariam... Pera aí, não vai ter sétima pra explicar o que aconteceu? Não, cara. Não vai, cara. Provavelmente vai ter um quadrinho, um spin-off qualquer, né? Olha, o negócio gera dinheiro absurdo. Eu duvido que a série vai parar nesse box, cara. Todo mundo duvida. Duvido, cara. Ninguém abre mão de grana assim tão fácil, velho. Ainda mais em Hollywood. Ah. Eu aposto o Boga do Kodoji como não acaba. Já era, velho. O Boga doce, né? Bom, então vai sair. Acabou vazando, né? Esses 12 minutos aí do epílogo da sexta temporada de Lost. Vocês conferiram aí e só avisando aos ouvintes. E a partir de agora vai tomar spoilada na cara, né? Na cara, velho, porque o vídeo é um spoiler, não tem jeito. É bem possível que no dia de lançamento desse cast você não encontre mais esse vídeo postado. Afinal de contas, a NBC já começou a pedir... NBC não, a ABC já começou a pedir pra removerem os vídeos, né? Afinal de contas, o pessoal só mexe a bunda aí caso eles pedirem, né? Então é isso, conferiram o vídeo, gostaram, acharam que explicaram bastante coisa. O que acontece no vídeo? Eu vou dizer que eu comecei a ver Lost agora, né? Vi a primeira e a segunda temporada. É, por mais que eu já soubesse que algumas coisas iam acontecer, tem coisas assim que são muito óbvias, tem coisas assim que eu não entendo como é que muitas pessoas ficaram achando, principalmente a coisa do Polar, eu peguei... Você tá ligado que tá todo mundo morto, né? Sim, isso aí eu já sei. Mas assim, eu tô falando das pessoas que gostaram de Lost, que, ai meu Deus, o urso polar, que ficaram perdendo a cabeça por isso, com os números também, sabe? Acho que ficou assim, o sucesso de Lost tá mais numa meia dúzia de maluco que falou que aquilo ali era foda pra caralho, e o resto das pessoas pegou e comprou isso, cara, porque a série em si não tem grandes coisas, assim. Eu sei que vai ter muita gente me mandando a merda, muita gente falando pra me crucificar, me jogar na fogueira, mas cara, eu assisti Lost, não vi nada demais mesmo. Que você tá assistindo fora do hype, depois de cara, então, é isso que eu tô te dizendo. A mas série... De que é que você... Não, então, a série não é boa. Uma não, série... Também não é assim. Não, então... Não, pera aí. Olha só. Ó, uma série, ela é boa quando você assiste... Uma série, uma mídia qualquer que você assista, que um filme, um seriado, um desenho qualquer, você assiste, ele tem início, meio e fim, tudo fechadinho, tudo bonitinho, independente de hype ou não, cara, sabe? Sim. O Lost, ele pode ter sido, é o que eu falei, porque meia dúzia de pessoas pegaram, falaram, isso aqui é foda pra caralho, isso é outra coisa de outro mundo e não sei o quê, e todo mundo comprou essa ideia, velho. Não que seja ruim, não tô dizendo que o seriado é ruim, mas eu acho que não tem nada, assim, over pra ser considerado todo mundo ainda continua falando, sabe? Mas olha só, eu, por exemplo, comecei a assistir Lost na segunda temporada e até hoje eu não vi a primeira, só li o que aconteceu. Então, eu acho que, tipo, não foi pelos mistérios que tinham na primeira que eu passei a gostar, entendeu? Não, tudo bem. Isso aí é... E eu vou te falar que até agora eu gostei mais da primeira do que da segunda, cara. Eu sou da seguinte teoria de que o cara assistindo os dois episódios pilotos, ele não consegue desgrudar mais. Inclusive, com os episódios sequentes aos pilotos, cara, porque eu acho que tudo que foi investido, tanto em qualidade de ator, em grana, só nos pilotos, que até então foi os episódios mais caros na história da TV, eu acho que, pô, pega o espectador logo ali, o cara que... Eles têm que ter o chamariz, cara, e foi os episódios pilotos. Então, nisso daí, eu dou o completo mérito, cara, pro começo da série, que foi onde conseguiu angariar todos esses espectadores, cara, e fãs da série que tem até hoje, né? Pois é, e é engraçado, porque por mais que eu considere, assim, que certas coisas que vão acontecer, elas são muito óbvias, cara, eu quero continuar vendo. Eu não tô no hype que todo mundo tava de, ai, meu Deus do céu, mistério, mistério, mistério, mistério, mas, assim, tem uma certa curiosidade, mas não tanto quanto todo mundo falava. Meu Deus do céu, porra é essa dos números, sabe? E depois, quando eu descobri que os números não tiveram uma definição nenhuma, cara, porra, é meio frustrante, assim. Eu não sei como é que não teve gente desistindo do seriado lá pela... quando começou a não ter esse tipo de resposta, sabe? Mas teve gente desistindo. A audiência da quinta temporada foi, acho que, a mais fraca, assim. Mas todo mundo fala que a terceira é a pior de todas, que a terceira, que com a porra da Kombi e tudo mais, e a enrolação toda, e o Rodrigo Santoro. Mas a terceira tem uma hora que ela engrena, que é, sei lá, depois da metade. É, depois da metade. A Naomi, helicóptero e tal, e aí a parada vai pra frente. Vamos nos concentrar aqui no vídeo, que o vídeo, ele retrata aqui, ele explica algumas situações que o pessoal cobrou em termos de, né, uma explanação melhor, que foi... Vocês podem dar algum exemplo? Primeiro, os ursos polares. Por que fazer experimentos com urso polar em ilhas tropicais? Sendo que é um animal meio, né, a logística da coisa toda ia ser um negócio muito foda. Tem o outro lá, o Walt. Por que ele era tão especial? Até a ave que grita o nome do Hurley, eles explicaram, cara. Então, quer dizer, foram várias coisinhas que, tá certo, foi meio que estilo for dummies, né, a explicação. Aparece o Ben encerrando as atividades lá na entrega de comida da Dharma, né, que é o pessoal responsável por empacotar lá todos aqueles mantimentos que caíam na ilha. E esse pessoal, pô, exige uma explicação. E o Ben, muito simplista, vai lá, cara, aqui tá um DVD, assiste aí quando você terminar, faça suas perguntas e vamos embora daqui, pelo amor de Deus. Nem ele mais estava aguentando a enrolação. Eu estava lá empacotando comida desde a década de 70 e ninguém avisou pra eles que, tipo, já podia parar um bom tempo, né? E que já podia cortar o cabelo, né, cara? É, porra! Eu não saía mais de lá, não tinha uma vida, não tava sabendo de nada, né? E você sabe que eu achei que eles estavam nos anos 70. Aí o Ben chegou, ó, toca esse DVD aí, eu falei, pô, fudeu. Porra é essa? Pra quem não conseguir conferir o vídeo, a gente vai dar uma explicação bem básica aqui. Bom, o urso polar, eles explicaram que era um animal que é bastante adaptável. Apesar de ele ser um animal de um ambiente só, né, do continente Antártico e tal, diz que ele tem uma disposição para se adaptar melhor no ambiente do que os outros animais. Então, um lugar que tinha uma concentração de energia magnética, que nem a ilha, ele seria o mais indicado para envolver testes biológicos, enfim. A ave que grita Hurley lá, a gente já sabe que é um processo meio sinistro lá, que, segundo o vídeo, eu acho que é uma mistura, né, cara? Como que diz? Uma fusão de genes. Acabou ficando mal explicado, na verdade, essa parte, sabe, Liz? Essa explicação do urso polar, cara, o urso polar aparece no, sei lá, primeiros episódios, e, pô, eles deram aquela... Eles dão a entender que eles, né, sabiam o que iam fazer com a série desde o início, de porra nenhuma, né? Porque, porra, essa explicação veio aí depois da prorrogação, porra, mal jogada também, né? Pô, lá pode se adaptar, porra, que respostinha. Eu, se eu fosse um aficionado, eu ficaria muito puto com esse tipo de resposta. E ainda sendo passado num DVD, né, cara? Nossa, nos anos 70. Torcer pra que não seja um volume em dois discos, né? né, velho? Acabou a explicação. Ah, o outro eu não tenho. Bom, mas enfim. E a outra, acho que mais importante até de todas, é a explicação do porquê o tal do Walt era tão especial e simplesmente vieram com uma resposta bem simplista, na verdade. Eu acho que até satisfaz, porque logo depois que o Hurley e o Ben deixassem de proteger a ilha, quem ficaria encarregado é o Walt. Então, quer dizer, não foi nada demais. Foi legalzinho, assim, ainda, né? Aproveitando aí um pouco do hype que sobrou de Lost. Seguindo esse raciocínio, depois do Walt seria o Aaron, então. É a única explicação que eles dão pra quem é especial, né? É, porque exemplo do jogo de gamão, uma peça é branca e a outra é preta, né, cara? Puta que pariu, isso aí ficou, porra. Essa é a explicação. Matou, velho. A nossa explicação é muito melhor, velho. Eu tenho uma explicação pro negócio lá da ave que grita Hurley. É só o Hurley que escuta, né? A ave gritando então, o nome. Então, eu não sei se é só ele que escuta ou se é só ele que se ligou muito, muito assim, pelo fato de ele entender o Hurley, né? As pessoas escutaram um grito comum. Isso daí foi no começo de Lost, né? Acho que foi o quê? Segunda temporada? Primeiro, segunda? Eu acabei. Ah, não, é a terceira, né? Ou não? Deve ser na terceira, porque... É, eu não lembro. Se eles comentam, pelo menos, não comentaram até agora. Eu nem lembro dessa porra. Mas, eu acho que isso é um mega detalhe, cara. Pra mim, é o Hurley ficando doidão, velho. Tendo recaída lá de quando ele ficava no sanatório. Aí depois ele assimilou que ele fala com os mortos e não tem menor problema com isso, né? Tipo, na... Ah, bom, não vou dar spoiler aí, mas tudo bem. A gente já tá tudo, velho. Games. E vamos para os destaques de games aqui no Nerd Drops. Novo MMO no mercado. Scott Pilgrim ganha um novo modo. A continuação de Torchlight é anunciada. Jogo polêmico de graça. Sequência de Batman Arkham Asylum tem nome. NBA Jam para PS3 e 360. E confira o vídeo da semana. Conheça o Ryu. E nas especulações vamos falar da Capcom. Pois é, pessoal, estamos aqui na parte de games do Nerd Drops e aqui comigo temos um membro fixo do Nerd Drops, o Oliver Pérez. Olá, o meu patrão mandou aqui, né, pra dar uma bisoiada, pra ver como que tá os nossos contratados aqui, sabe como que é, né? Supervisão e tal. Tenho aqui um convocado meu, pessoal, o maior especialista que eu conheço em jogos de luta, Aginos. E aí, galera? Pois é, meu primeiro podcast aqui, vamos ver como é que vai sair, né? Desvirginando no Nerd Drops. E pra vocês que não estão seguindo o Twitter do Nerd Drops, não estão seguindo o Twitter do Vivacqua, convocado diretamente um dos colaboradores via Twitter do Nerd Drops de Games, o meu querido Fábio. O Fábio que trouxe pra gente notícias de última hora, como a live no Brasil e várias coisas. Fábio Rodrigues, por favor, se apresente. Olá, pessoal, sou o Fábio Rodrigues dos Santos e, bom, é isso aí. Me sigam no Twitter, @Fabio_R_Santos. Caraca, jabá completo, já logo de cara, velho. Lembrando que o Fábio chegou aqui via Twitter e o Aginos tá aqui pra dar um tempero no podcast, né? Pois é. ele é amor. Tá bom. Então vamos lá, gente. Vamos lá, gente. E tocando aqui ao fundo, a pedido dos nossos ouvintes e queridos seguidores do Twitter, a trilha sonora do Donkey Kong Country, número 1, tá? Semana que vem vai ter uma trilha de um clássico da Capcom, que você vai escolher pelo Twitter, fique ligado. E vamos começar com as notícias, né? Vou puxar aqui e a gente vai comentar um novo MMO anunciado no mundo dos games. O melhor MMO de todos os tempos, na minha opinião, que é o massivo dos Transformers. Fantástico! Eu posso ser o que eu quiser, é isso? Vai ser isso? De dia eu sou uma máquina de lavar, aí de noite eu saio pra combater, é isso? Cara, o Transformers, ele tem essa parada legal, né, cara? Porque ele não só conta com armas, como ele já é uma arma, né? E ele tem, agora, eu não sei, além do MMO, né, tem também esse lance de você personalizar o seu robô, é isso? É, só que infelizmente a empresa é uma coreana, Net Dragon, só um pouquinho genérico o nome, né? O jogo tá planejado pra Ásia, África do Norte, Rússia, Oriente Médio. É o mais certo, né, cara? Transformers onde há mais destruição, né, cara? São eles que causaram essa destruição. E quando o pessoal chega lá, só tem utensílios domésticos e carros, que ninguém vê o que eles fazem à noite. Zé Michael Bay, então, expôs a verdade no Transformers 1, né, naquela cena do deserto. O Oriente Médio foram obrigados a colocar, porque afinal o petróleo tá tudo ali, né, cara? É, os Autobots, eles são petrólatas, né? Mas, ó, o que me preocupa nisso aí é a questão de... Eles nunca acertaram um jogo de Transformers, né? Nunca. Dizem que o War of Cybertron, que saiu agora, é muito bom, tá? Não tirou uma nota abaixo de 7, o que é muito bom pra um jogo dos Transformers. É, mesmo porque eu acho que as melhores referências que a gente tinha pro jogo do Transformers, pra esses consoles de nova geração, cara, seria do próprio filme do Michael Bay, que é horrível, né? Aliás, como todo jogo baseado em filme é, né? Ah, eu gostei do Transformers 2 porque não era... O jogo, pelo menos, não era tão diferente do filme. Porque eu gosto do filme porque eu gosto de Transformers. Eu não gosto daqueles humanos que contracenam com os robôs. A vantagem que eu acho, primordialmente, é que você não vai ter que lutar pra conseguir meios de transporte, como é no World of Warcraft, que você tem que esperar um certo level pra ter montaria. No City of Heroes, que você precisa de alto nível pra poder voar e voar em velocidade alta. Não, você não tem desculpa. A não ser que você escolha um veículo lerdo, sabe? Ah, você é um trator. Aí não tem graça. Uma máquina de lavar. Velocidade quando transformada. Rotação 60 ciclos. Então, Scott Pilgrim, eles anunciaram um modo zumbi, né? E no vídeo divulgado, nós podemos ver até o código... pra ativação desse modo zumbi, e esse código aí é super old school, né? Parecido até com aquele código da Konami, a gente vivia explodindo as navezinhas no Gradius. Não. É, ele tá saindo por enquanto exclusivo pra PlayStation Network. Não estranho isso, mas pra mim é um ganho, porque eu tomei 3 Red Lights, então... Toma essa, velho, meus queridos. Toma essa, Viváqua, né? Meus queridos, o cacete. A Microsoft tá cagando pra mim. A onda de zumbi começou há muito tempo atrás, mas a onda de hordas e hordas de zumbi vindo veio do Call of Duty World at War, que se passava na Segunda Guerra, que você tinha um modo que você tinha que defender uma casa e iam ficar vindo zumbis sem parar. E isso gerou uma explosão zumbística, vamos falar assim, né? Agora tem esse modo, o animador do Scott Pilgrim já tinha feito um GIF famosinho na internet, que era um cara espancando vários zumbis em loop animado, é o mesmo cara que tá animando o jogo. Tá bem bacana, se você tá ouvindo esse cast na segunda-feira que saiu, ele saiu dia 10, ou seja, amanhã, compre, e se tiver modo online, vamos jogar junto aí, cara. Joga comigo. O que vocês acham de um modo zumbi num jogo de porrada? Cara, coincidência ou não, né, a adaptação aí pro filme vem do diretor... Que já fez um filme de zumbi, né, cara? Pois é, o cara que fez o Shaun of the Dead, um dos maiores tributos da história de zumbi, né? A melhor sátira, né, cara? Ah, é melhor. E é mais violento que muitos dos filmes atuais, né? Com certeza. E tem coisa melhor do que você sentar porrada num zumbi e você pode... Porque é zumbi, né? Você pode abrir a cabeça dele. Você tem essa opção, né? De se desligar moralmente, né? Assim, eu acho mais legal bater em seres humanos, mas zumbi tem sempre o meu voto. Todo jogo que envolve matar zumbi tem o meu voto de confiança. Ah, e tirando o modo zumbi, cara, vai ser um beat'em up fantástico. Sim. Eu tô louco pra jogar esse jogo. Ó, pra vocês que não sabem o que é o beat'em up é jogo que nem Double Dragon, Streets of Rage, Final Fight. Aquele joguinho que você vai andando e batendo, sabe? Era muito bom na época que eu era moleque. Tinha fliperama doidado, Cadillac Dinossauros, Capitão Comando. E hoje, Final Fight. Hoje em dia não tem nada. O Final Fight, você fazia aquele esqueminha de jogar o controle pra direita, pra esquerda, pra direita, pra esquerda. E ficava esporreando o chefão até ele cair. É inclusive um dos especiais do COD no Street Fighter Alpha. Que ele é esse especial, ele dá dois soquinhos, vira de costas. Dá dois soquinhos, vira de costas. Dois soquinhos, vira de costas. Isso é um tributo a todo grande jogador. Uhum. É. Então é aí, ele tá saindo dia 10, vai sair por 10 dólares. 10 dólares só? 10 dólares. Tô comprando. e compartilhando. Se você não sabe o que é compartilhar na PSN, pode me mandar um tweetzinho que eu te ensino, porque na PSN você não compra, você compra a quinta parte de um jogo e divide com seus amigos, meu querido. Tome isso, caixistas. Ah, só não pode contar pra Sony, né, cara? É, ela sabe. Você acha que ela vira e fala: olha, Scott Pilgrim, a gente recebeu 10 milhões de unidades vendidas, 10 milhões de compras, mas tem 50 milhões de cópias instaladas. O que está acontecendo? Não tem pirata? Ele sabe. Se arrependimento matasse, né? Agora ela, já era. Ela não pode tirar. Se ela tirar isso, meu amigo, vendo o PlayStation 3 com muito ódio. Desconto por ódio da empresa. Vai ser não, assim. Mas entrando nesse mérito do DRM, Final Fight tem um DRM, né? Que é exatamente isso aí. A conta que acessou o jogo vai ficar um dia lá, só ela podendo jogar. É, vamos torcer que não tenha mais isso, pelo amor de Padim Padcis, né? Porque até PSP tem. Pois é. Ah, então Final Fight tem DRM, porque os únicos jogos que eu sei que tem DRM são o Gran Turismo, o Warhawk, e o Socon. Agora eu não sabia que o Final Fight tinha também, não. Mas isso é uma eu não acredito que seja uma tendência, não. E se tudo der certo, Scott Pilgrim também vai poder dividir, cada um pagar $2. Isso aí. Deixar de comer o pastel e o caldo de cana pra comprar o jogo. Isso aí, assim que é bom. Então, galera, anunciaram Torchlight 2, jogo consagradíssimo pela comunidade da NET. Mesmo ele não tendo multiplayer, foi o mesmo pessoal que fez o Diablo. Saíram da Blizzard, fizeram uma empresa nova e fizeram Torchlight, fez muito sucesso. E agora estão anunciando Torchlight 2 com o multiplayer co-op, que era o que estava faltando. Pois é, o que eu acho mais legal é que o Torchlight foi o jogo que eu mais vi em promoção de $5. Eles falaram, pelo que eu vi, eles falaram que eles fecharam a arquitetura do jogo e nem com um update eles conseguiriam instalar o modo multiplayer. E eles não tinham dinheiro para desenvolver o modo multiplayer. Então o primeiro ficou sem. Então eles botaram a $20, o que é um preço muito justo. E eu comprei 4 cópias por $5 no fim de semana que eu dei de presente pra galera. E eu não sei se o Oliver me autoriza a falar isso, mas no dia que Torchlight 1 aparecer de novo a $5, eu vou sortear pelo Twitter do Nerdrops 2 cópias. Tá avisado. Agora que você falou, já foi. Tá autorizado. Então você devia estar seguindo o Twitter do Nerdrops. O jogo é muito bom, o jogo é muito bacana, ele é minúsculo, roda na plataforma Mac e PC. Realmente, né, o jogo, ele é muito bem feito, né, cara, é Diablo total mesmo. E quem gosta desse gênero, assim, que é meio que um RPG action, meio que beat'em up também, cara, é um prato cheio. Agora com multiplayer, então, e ainda que vai sair pra PS3 e Xbox 360, pô, é obrigatória a compra. Com certeza. E o mais importante, a rede vai ser gratuita, porque agora tá uma onda de vamos cobrar. Vai ser o peer-to-peer, né? Então vai ser você e com quem você tá jogando, você não vai abrir um server, então você vai ter que convidar a pessoa, provavelmente. E eu vou jogar, e muito provavelmente vou jogar com a Ginos, e vai ser divertido pra caramba. E se der pra fazer o share sem o DRM, a gente vai jogar ele pelo 1/5 do preço. Isso não, sim. Peraí. Ele vai sair na PSN? Vai, na PSN e na Xbox Live Arcade. Ah, eu pensei que fosse disco. Nossa, então beleza. Melhor ainda. Então, pessoalzinho, pessoalzão, meus queridos ouvintes do Nerdrops, há um tempo atrás eu ouvi, acho que o pessoal do Nowloading aqui no Nerdrops falando, de um jogo polêmico que foi retirado da Live Arcade, eu vi muita gente falar, e esse jogo se chama Privates, o pessoal do Matando Robôs Gigantes também falou dele, eles não pilotaram, é um jogo que você controla espermas, é isso mesmo? Não, pera aí, cara, se eles não pilotaram, eles mataram, então você já imagina como foi, né? Pois é, foi pelo ralo. Mataram o esperma pelo ralo. Nesse jogo, você é um esperma no canal vaginal, combatendo DSTs. Nossa, esse senhora. Jogo foi retirado da Live Arcade. O jogo tem um acabamento muito bonitinho, de um jogo mesmo de Live Arcade. Ele é completíssimo, só que foi tirado. Eles tentaram usar a justificativa de educacional, de aula de biologia, mas não conseguiram. E agora, como o jogo é um bom jogo, só que tem uma temática polêmica, eles botaram o jogo de graça. Joguem, digam o que vocês acharam aí nos comentários, nos e-mails, no Twitter. Se os caras mandarem bem com esse jogo, mesmo eles sendo politicamente correto, eles podem fazer outros. isso, né? Nada impede. Esse foi só o primeiro tiro deles. Foram fundo, né, galera? Foram fundo. É muito cara de pau os soldadinhos com touquinha de camisinha. Assim, eu acho ótimo que esse tipo de jogo exista e que ele agora tá de graça. Então, assim, o Nerd Drops não tá só dando notícia, tá dando um presente pra vocês. Chuto que esse jogo deve rodar em qualquer computador. Diz aí o que vocês acharam. Se você terminar, quiser fazer uma resenha desse jogo, a gente fala com o nosso patrão, o grande, o nerdropeiro, né? Que é o nosso chefe, que ninguém sabe, que nunca participou dos casts. Mas a gente vai falar com ele pra ele autorizar a botar a resenha no site. Você quer ficar famoso? Joga o jogo e escreve. Bota aí. Mas isso não garanto que vai botar a resenha no site, não. Mas eu, pelo menos, vou ler. Se você bater um olho, assim, bem rápido no jogo, ele aparece um pouco o Arthur Ardin, mas... Se você bater, né? Ponto final. Pronto! Cara, não vejo o porquê eles banirem esse jogo da Live Arcade. Pô, coloca lá uma trava de idade e pronto, cara. Não joga quem não quer, né? É, não, porque a gente sabe que trava de idade impediu a gente de ver pornografia... Impede todo mundo. Pois é, cara. E no mundo de hoje aí, lá nos Estados Unidos, eles têm esse problema, entendeu? Eu morei lá durante 3 anos, sei bem. Violência, qualquer coisa relacionada à violência, tranquilo. Pode estar nos jogos M, não tem problema nenhum. Agora, sexo, ou coisa relacionada a... Isso daí é pecado original. Ninguém não pode de jeito nenhum, entendeu? O cinema já não tem mais isso, mas... Por isso que o Rambo é virgem até hoje, né, cara? É, pois é. Bom, eu só tenho uma coisa a dizer, cara. Que p*** de jogo, né, cara? Que p*** de jogo é esse? Deve ser f*** terminar esse jogo. Bom, e no ano passado, né, foi lançado um dos melhores jogos, talvez, do ano, que foi o Batman Arkham Asylum, que foi aí meio que originado de uma tentativa frustrada, né, que de fazer um game baseado no Cavaleiro das Trevas, e como não iria dar certo fazer algo bom, né, de qualidade baseado no filme, o pessoal decidiu passar a borracha e começar tudo de novo, né, e saiu o fruto aí que todo mundo sabe, que é o Batman Arkham Asylum. E desde então, né, que depois do lançamento e passado toda aquela adrenalina, né, a galera tá esperando algo sobre o novo jogo, que é a sequência do Arkham Asylum, né, e já foi anunciado pro ano de 2011, ano que vem, daqui a pouco tá aí, que é o Batman Arkham City. É, agora Arkham vai invadir Gotham. Ó, gente, eu vou explicar, esse podcast tá sendo gravado de novo, porque o arquivo da manhã se perdeu na minha incompetência, mas uma coisa que eu vou falar que o meu querido Johnny Miopia falou é que a coisa que mais impressiona é que eles fizeram uma roupa pro Batman, que não é a roupa dos quadrinhos, não é a roupa das animações e não é a roupa do filme, e ainda assim é a melhor das três. É muito bom. E a arte que tá aí no link, toda em branco. Ai, meu Deus do céu. Como diria o Jurandir Filho, um beijo, Jurandir Filho. É espetacular. Olha isso. Uma coisa que eu acho legal, já que você falou do uniforme do Batman, que tem muita gente xiita, né? Tem gente que acha os uniformes do filme a melhor coisa do mundo. E tem gente que acha que deveria ser que nem dos quadrinhos, né? E o Arkham Asylum, ele mostrou que poderia ser algo entre os dois, né, cara? Uhum. Com certeza. Tirando o aspecto do jogo, do feeling do Batman, que esse realmente é o jogo do Batman, não tem discussão em relação a isso. A jogabilidade dele é fantástica, o jogo atraiu muita gente, foi aquela jogabilidade bem intuitiva, principalmente na hora das batalhas, que você não tem, é mais complicado, hoje em dia os jogos eles ficam cada vez mais complicados, pra você poder masterizar, pra você poder ter controle total e se divertir, né, e o Batman, ele, ao mesmo tempo que você tem a profundidade do jogo, da jogabilidade, você ainda tem a intuitividade, ficou muito bom. E ele é feito naquele estilo Metroidvania, né, que o pessoal gosta de chamar, que é mistura de Castlevania com Metroid, não pela questão de jogo de plataforma, mas pela questão de evolutivo, por exemplo, você chega num lugar que você consegue ver, mas você não consegue passar porque você não tem uma arma que deixa você abrir aquela porta. A porta tá trancada e é muito crível. Bom, aí, olha, eu usando de novo essa palavra. Mas isso eu acho natural acontecer mesmo por causa da temática do jogo, que você tá lá não é só pra enfiar porrada, né, mas é sim pra explorar outra faceta do Batman, que é a de detetive, né, cara, que antes de tudo, além de ser um cara porradeiro e o cacete, ele é um dos melhores detetives lá do seu universo, né, cara. Então, o jogo tinha que puxar um pouco mais pra esse lado realmente, cara, e ficou um negócio legal, que nem foi dito e redito aí, ficou crível, né. E é isso, assim, a coisa que é mais crível é que você chega, no começo você tá conduzindo o Coringa pra um lugar, e aí o Coringa fica solto. Aí o que que acontece? O Batman não tá com tudo, ele tá lá só pra conduzir o Coringa. Então, aí quando ele precisa das coisas, ele vai no Batmóvel, pega uma arma, que é a única arma que ele levou, depois ele vai numa base que ele tem instalada lá, que é um fato, isso não é uma mentira, eu não acredito que o Batman tem uma base no Arkham, que é o Batman, mas tem, é bilionário. Não, é muito melhor você acreditar nisso do que ele carregue tudo isso num cinto de utilidade, né? E você tem o quê? Acho que 6 equipamentos, alguns são evoluções desse equipamento. O mais legal, que me chamou mais atenção na notícia, né, e nisso tudo, imagina só quanto tempo que a gente não demora pra explorar o Asilo Arkham. Imagina agora você ter a cidade inteira de Gotham pra você explorar. Pô, cara, vai ser de explodir cabeças isso aí. Animal. E agora é esperar. Pra mim é um dos jogos mais esperados. Ele vai sair no Fall de 2011, então acho que é lá pra setembro. Setembro, outubro, coisa do tipo. De 2011, eu espero que tenha muito jogo bom até lá, por favor. E vamos torcer, né? É o que eu posso fazer. Vai ser na mesma época do Dead Space 2, né? Ah, então eu ainda não joguei o Dead Space 1, tô atrasado, vou jogar e vai ser bom. Vai, fantástico. Foram dois jogos surpresas pra mim do ano passado. Foram esses dois, Dead Space e o Batman. Põe o jogo justo para que a gente possa comprar esse jogo por menos de R$150, por favor. Eu gostei também da... Você já mencionou e tal, né? Mas a arte que o pessoal tá fazendo aqui, os conceitos, estão bem legais, né? A gente nota que o Batman quer ver mesmo a Mulher Gato amarrada, né? É. E tem o elemento da Mulher Gato, né? Que a gente não sabe se vai ter um co-op, se vai ter levels. A versão do Play 3 tinha um modo exclusivo de jogar com o Coringa, no modo Challenge. Vai ver que talvez tenha isso na próxima versão. E agora é esperar. Esperar jogo bom é sempre bom, é que nem filme. Mulher Gato tá amarradona, né? Então, NBA Jam, que antes era exclusivo pro Wii, foi anunciado agora pro 360 e PS3, mas tem uma pegadinha aí, né? Assim, ele vai ser distribuído um voucher com o conteúdo de download do jogo, do NBA Jam, dentro das cópias do novo NBA Elite 2011 da EA. Ou seja, um jogo de $60 vai vir com a única coisa que me interessa com o título NBA nos últimos 15 anos. Vou ter que gastar $60 pra jogar um jogo, e a versão não é completa. A versão do Wii vai estar mais completa, mas vai ter modo online. Eles estão tentando enterrar o jogo, né? Cara, eu só vou dizer uma coisa. Eu sei que é meu primeiro podcast aqui e que eu provavelmente vou receber muita mensagem de hater message, né? Hate mail. Hate mail. Eu não gosto de NBA Jam. Então, pra mim, essa notícia não é muito... não faz muita diferença pra mim. Derruba ele agora. Olha só. Relaxa, se eu começar a falar as coisas que eu não gosto aqui, vocês iriam me enxotar da parte de games do Nerdrops. Eu não gosto dos jogos de basquete em geral, entendeu? O NBA Jam era legal, era legalzinho e tal, mas... E saiu pra Mega Drive, né? Mas a versão arcade mesmo de flipper era muito mais interessante, né? Você mora em São Paulo. Em Brasília não tinha o fliperama disso. Nós estamos... Mas aí o nego colocava o Mega Drive dentro do fliperama, né? Pois é. Só que, né, se nós tivéssemos o jogo justo aí, olha ele de novo. Pois é. Com certeza, esse jogo de $60 seria vendido aí por menos de R$100. E a gente teria o conteúdo do NBA Jam. Por isso que a gente tem que apoiar o jogo justo sempre. Cara, do NBA Jam, cara, eu acho que o mais recorrente que a gente lembra era das manobras aéreas, né, cara? Eu acho que era o tchan do jogo, né, meu? Então, eu acho que tem um puto de um potencial num console novo, né, cara, num PlayStation 3, no Xbox e tal. Porra, era um jogo que ele já era impactante na época do Mega Drive, e isso não tô falando, sabe, com aquela regra de 15 anos, não, cara. Era um jogo interessante até. Como a gente não tem novas referências, né? Pois é, a única coisa que me preocupa, cara, é porte. porque ele vai ser um port do Wii. Normalmente, jogos que são portados de um console mais inferior, vamos dizer assim, graficamente e tal, ele, porque não é feito para aquele console, né? Você sabia que você podia ter usado sua palavra inferior, né? Mas você quis deixar o negócio no chão, mais inferior, né? Tá querendo receber hate mail mesmo. É. Não tem como, quem vai receber é a gente. Ele tá fazendo, na verdade, um trabalho de um belo filho da... Quem vai ter que separar o hate mail é a gente. É isso aí. Então, galera, agora nós vamos pro vídeo da semana, Meet Ryu. Ou Conheço o Ryu, é isso aí? Ou Conheço o Ryu, é, é isso aí. Mas, bom, quem não conhece realmente tá fora desse planeta já tem uns 20 anos, né? Eu sei quem é Ryu. Ryu é o protagonista do Breath of Fire. É isso que eu ia falar. Esse vídeo, ele mostra o Ryu, mostra todos os golpes dele, e entre os jogos eles fazem uma montagem de frame que vai passando de jogo pra jogo, desde o 1 até o Super Street Fighter 4, os Marvel vs. Capcom, todos os jogos que ele participou. E é um ícone, né? É um patrimônio tombado da história do videogame. Não tem jeito. Ryu é o Ryu. É o Ryu, o Super Mario, o Sonic lá empurrando, né? O carro alegórico. Tadinho. E, não, mas isso aí mostra o porquê o Ryu é melhor que o Ken. Puta, lá vai o cara começar com polêmica já, velho. Essa polêmica, esse assunto, velho, é polêmica desde a época que eu jogo arcade, cara. Ah, o Ryu é melhor que o Ken. Porra, é a mesma coisa, velho. É porque o pessoal não sabe jogar com o Sagat. É verdade. Sagat é muito melhor, velho. Não. Mas, ó, eu vou falar agora, tecnicamente, no Super Street Fighter 4, o Ryu, ele não tem falhas. Isso daí é uma coisa que foi feito um estudo pela Option Select, que é um site muito bom de Street Fighter, e o Ryu não tem falhas. Ele fala, é o melhor personagem de jogo, mais equilibrado. E é o Ryu, né? O queridinho da Capcom, cara. Até quando você dá o Ultra dele lá, do Super Street Fighter, para a música, só falta bater palminho, pessoal, na hora que você acerta o Ultra. Quem não tem falhas? O Ryu. Ah, entendi. Quem não tem? Nossa senhora. Oliver Pérez, escola Oliver Pérez. É, eu acho impressionante. O campeão mundial, a gente falou algumas semanas atrás, a final do Evo, campeão mundial, que é o Daigo, luta com o Ryu. Isso basta. O melhor jogador de Street Fighter do mundo usa o Ryu. Acabou, tá bom. É, mas ele não é humano, né, cara? O bicho, ele é um robô que foi criado na Tokyo University pra poder jogar Street Fighter. Só isso, né? É só isso. O nome do cara, o nick do cara, o nome, eu acho que Daigo é o nome do cara, ele é japonês. Só que Daigo não parece o nome daqueles personagens de anime quando o cara não quer botar um nome japonês? Daigo! E você já olhou ele jogando? O cara é inexpressivo, cara. Ele é um robô. É um robô. O cara, ele não erra. E ganhou, ele não levanta nenhuma sobrancelha de felicidade. Nada. Ele só aparece piscando na tela. É. Ele, protocolo concluído. Ele não riu, mas o Ryu riu. Puta. Nossa senhora. Caiu o microfone aí. Vai ter que cortar um monte de coisa. O link pro vídeo tá aí no post, assistam e vocês vão entender por que o Ryu é o Ryu, cara. Ele é o mascote da Capcom. Eu sou fãzão do Mega Man, mas eu tenho que admitir que o Ryu wins. Fatality. Então, pessoal, chegamos na nossa hora mais querida, a hora que mais atrai seguidores do Twitter. Vamos falar sobre a Capcom. Hoje vamos falar um pouquinho do passado, o presente e o futuro. O que a gente acha dessa empresa. E hoje vai ser breve, vai ser rápido, mas vai ser só pra você ter uma ideia por que a Capcom merece o seu dinheiro. A Capcom não para de surpreender, ela não para de fazer coisa. Eu acho que ela começou nessa geração, que eu digo, nesse próximo passo da geração, lá no DS, na minha opinião, que ela começou a rechear o DS de coisas como a série Ace Attorney do Phoenix Wright, que começou no GBA timidamente, mas foi portada completa pro DS e virou um sucesso. Veio com coisas como Monster Hunter, que é a única coisa que vende PSP no Japão, mas a única. Pode falar o que quiser do PSP, mas o PSP lá é um sistema para jogar Monster Hunter. Lá, o PSP tá recheado de jogos RPG japoneses bom, mas lá tá vendendo para jogar Monster Hunter. É que nem TV em época de Copa. Você compra para ver jogo. Quando termina a Copa, você joga outras coisas. Mesma coisa com Monster Hunter. Esse ano ninguém aproveitou as TV novas, né, Guilherme? Pois é. E a Capcom, ela não parou, e o criador de um joguinho que a Capcom apostou as fichas dela, que chamava o Capcom Fighting Jam, se mostrou um dos caras mais versáteis. Ele conseguiu criar um sistema de luta de vários personagens, e hoje ele é o diretor criador do Super Street Fighter e do Street Fighter 4. O cara é um monstro. O cara, com um projeto, mostrou o quanto ele sabia dentro da Capcom, e a Capcom entregou pra ele o que, na minha opinião, é a maior franquia do mercado de videogames não fofinhos, porque o Mario é fofinho e tal. Não, não é só a maior franquia. A Capcom criou história, né, com Street Fighter. Até o Street Fighter 2, até o Street Fighter, franquia do Street Fighter, não existia esse quarto de lua pra frente e sou, quarto de lua pra trás e chute. Isso daí virou padrão pra todo jogo de luta. Como é que dá o teleporte do Scorpion no Mortal Kombat? A Duken pra trás e soco. É isso que eu ia falar, né? Tanto é que virou padrão a gente falar é a Hadouken, né? Acabou, cara. Você não fala mais um quarto de lua mais. Pois é. O gelo do Sub-Zero é um Hadouken, né? Ó, eu tenho minha teoria. E essa teoria é mais do que válida. O direcional dos videogames atuais só está lá por causa dos jogos de luta. É só por isso. O resto que veio de bônus, troca arma, faz isso. Mas o direcional digital, não os analógicos, tem nos controles, pra mim, estão lá só por causa dos jogos de luta. Falei isso pra Microsoft. É, né? Não, ela não sabia. Mas quem imaginava que Street Fighter ia voltar? Ninguém imaginava. Todo mundo lá, ninguém precisa desse digital, vamos botar ele aqui como se fosse quatro botões pra acrescentar algumas coisas. E, não, a Capcom abriu a caixa de Pandora, né? Depois que Super Street Fighter o 4 voltou, aí começou a sair jogo de luta atrás de jogo de luta. Entendeu? O Pass Blue, saiu o novo Tekken, o Soul Calibur já tinha saído já, mas o Soul Calibur envelheceu muito mal, né? Vamos colocar assim. O do Dreamcast era fantástico, mas esse não... Esse último eu não gostei, não. E é isso, eles abriram a caixa de Pandora. Agora o jogo de luta voltou à tona de uma maneira... O heads up, né? Competitividade 1 versus 1 voltou e tá todo mundo jogando. O Heitor VRB, ele falou: eu acho que todo jogo da Capcom sempre foi e sempre será um crossover. Exemplo, Super Street Fighter 4 é um crossover dos Street Fighters anteriores. Eu acho isso legal porque tem uma verdade nessa história, né? Assim, depois que a questão do crossover foi estabelecido, tem essa verdade, os personagens do Final Fight apareceram no Alpha. Eu acho que a Capcom consegue se reinventar com as próprias coisas que ela já inventou. O Matheus 9, ou Matheus EX, ou Matheus 6, falou que do Marvel vs Capcom 3 e do Tekken vs Street Fighter que não pode faltar. Pois é, a Capcom chegou e mostrou um Street Fighter vs Tekken em plena Comic Con. O pessoal falou que ia ter um anúncio grande que ia abalar o mundo, e acho que deu uma abalada, assim. O jogo vai sair só daqui a 2 anos. A Capcom vai conseguir fazer uma boa coisa, acredito nela, e eu tô extremamente curioso. A Capcom, eles vão lançar esse jogo, eles mostraram um videozinho lá e já viu que o jogo, ele tá bem mais simples, porque Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 tem um timing muito complicado, entendeu? Pra você, é um minuto pra você aprender a jogar. É um jogo injusto, né? É um jogo injusto. Bom, eu acho que esse Marvel vs Capcom, ele tem tudo pra dar certo, né, cara? Tem todos os elementos. É personagem da Marvel, porradaria, e é tudo que a gente quer. Eu vou falar aqui que vazou supostamente a lista completa dos personagens do Marvel vs Capcom 3. E você aí fala quem faltou, quem não faltou, nos comentários, nos e-mails. Então temos o Homem-Aranha, o Hulk, Wolverine, Capitão América, Homem de Ferro, Máquina de Guerra, ou uma roupa alternada do Homem de Ferro, né? Elektra, Thor, X-23, que é a Wolverina, é a garota Wolverine, Magneto, Shuma Gorá, Deadpool, Super Skrull, Taskmaster. O Taskmaster é um mercenário. E o Juggernaut e a Mulher Hulk. Então, do lado da Capcom temos Ryu, Mike Hagar, Frank West do Dead Rising, Chuck, que é a roupa alternativa do Frank West, que é o personagem do Dead Rising 2, Spencer do Bionic Commando, Dante, Chris, Resident Evil, Morrigan, Atu do Ghost in Ghost, Amaterasu, que me corrigiram porque eu falei Amaterasu, eu falei coisas erradas porque eu tenho dislexia, o Albert Wesker, do Resident Evil, Zero, Chun-Li, Beautiful Joe, Trish, do Devil May Cry, Trombone, do Mega Man Legends, Hisenko, do Darkstalkers, Akuma, Felicia, Bison, Roll e Volnut. Volnut é o Mega Man do Mega Man Legends, pelo que eu estou entendendo. Eu tenho uma pergunta pra fazer. Diga. Quem faltou? Ó, o Thor apareceu e eu achei que ele ia aparecer com a roupa. O que lhe faltou? Porra, quem faltou? Porra, velho. O Oliver não perde uma, né? Quem faltou? Tchau, quem? Você vê. Uma coisa que eu achei interessante no Marvel's Capcom 3 é que o Marvel's Capcom 2 tinha 56 personagens. E era uma farofada. Acho que é o jogo mais desbalanceado que eu já vi. Aí eles são agora estão colocando o quê? Deve ter uns 30, 30 e poucos personagens. Quanto mais personagens você tem, mais difícil de balancear fica. E eles estão colocando menos personagens pra ver, mesmo o jogo sendo meio farofa, que é, né? É uma explosão de combos, hits, luz. Quem tem problema de epilepsia morre em dois não, dias. Cara, é absurdo. Tinha hora que o chão sumia, cara. Os dois estavam brigando no ar. Sei lá, não tinha um chão. Mas não era no ar, não. Era bem colorido. Os caras, eles têm visão e têm competência pra fazer, tentar coisas novas. E por isso que na Capcom a gente confia, né? Eu, pelo menos, confio. Então, pessoal, a Capcom anunciou que o Street 3 vai estar saindo online. E um modo multiplayer e vendido na PSN. Toma, mais dinheiro meu levado, né? Eu também. Os caras sabem tirar seu dinheiro, né, cara? Street 3 online. O Turning Tech online. Oh, meu Deus do céu. A volta dos parries. Pois é. E agora com os netcodes, que são os códigos que permitem os jogos de luta se comunicarem, tá bem mais fácil, né? O Capcom é o know-how, né, cara? Então, pessoal, esse foi o Nerd Drops de Games. Continua aí ouvindo. Um abraço pixelado pra vocês. Mandem as especulações. Fique acompanhando no Twitter, que a gente ainda vai decidir qual é o assunto que a gente vai especular semana que vem. Tá bom? Aqui quem falou é o Vivaco. É isso aí, galera. Valeu aí. E quem sabe nas próximas gravações estarei por aí também. Isso aí, galera. Valeu a participação. Obrigado, Vivaco, por me chamar aí no Twitter de última hora. Um abraço. Oliver, você não precisa despedir. Você tá no cast, não, né? Eu vou ter que sair do estúdio, sair de Brasília aqui, voltar pra São Paulo pra gravar o resto do Nerd Drops. Estúdio de Brasília é o ND462 e ele vai voltar pro ND03. Miscelânea. Bom, e nessa semana o Google anunciou a morte, o fim, o game over da revolução que seria o Google Wave. Que porra era? Durou tão pouco, hein? Durou pouco, rapaz. Na verdade, o Google Wave, ele veio... Assim, hoje eu entendo, na época eu ignorei foda, né? Mas a galera do Nerd Drops começou a utilizar bastante nessas últimas semanas. Mesmo porque a gente entrou com o pessoal aí de games e tal. Então a gente precisava de uma organização melhor e a gente passou a usar o Google Wave. E é uma maneira de a gente gerar reuniões, vamos dizer, né? A gente cria uma pauta e várias pautas, se quiser, né? E a gente vai interagindo em tempo real em cada uma. Se de repente alguém tá digitando lá, você consegue ver, você consegue interagir na hora ou simplesmente deixar o seu recado lá. Sem mencionar que isso daí é anexado a vários outros serviços da Google, né, cara? Bom, enfim, o Wave acabou não tendo a adoção de usuários o suficientes, né? Não pelo menos o que eles estavam querendo, já que eles achavam que ia revolucionar o mundo e acabou como um fiasco. Aí o fantasma da expectativa que a gente tava falando. O nego veio com, pô, uma ideia do caralho, pô, isso vai revolucionar, criou expectativa. O nego vendia convite pra Google Wave no Twitter. Puta, e agora... O nego vendendo isso por 50 conto, convite pro Google Wave. Que isso, sério? Sério, teve gente que vendeu por 50 conto. O pior não é as pessoas anunciarem que estão vendendo, é as pessoas... Não, é vender o convite pro novo Orkut também. Esse é o pior. Não, o pior não é vender, o pior é quem compra, né, cara? Na verdade, o serviço, ele não vai ser cancelado de imediato. O que vai acontecer é que a Google vai parar de fornecer atualizações no Google Wave, entendeu? Então quer dizer, cedo ou tarde realmente vai vir algum outro recurso, pode ser até pelo próprio Google, né? A gente nunca sabe, mas enfim, o Google Wave, ele vai inexoravelmente, né, ficar para trás dos outros programinhas online aí, vamos dizer, né, e redes sociais, enfim. Bom, eu acho uma lástima, né, cara? Eu tava começando a aprender a mexer agora nesse lazarento, cara, eles cancelam. Agora que a gente gente descobriu uma utilidade pra ele, acabamos ficando sem. Eu usei uma vez pra twittar e fechei depois. Eu nunca soube o que era essa merda de falar. Não, é legal, cara. É legal. A gente até colocou em pauta vários assuntos aqui pra gente se organizar no site. E você coloca arte conceitual e tem demonstração de slides. Cara, é uma parada bem legal. É muito útil, muito melhor do que aquele Buzz, por exemplo, que eu esse geralmente... Esse podia acabar logo, né? Esse realmente tinha necessidade, não tinha necessidade de ficar, né? Nem de ser piado, né, cara? Porra! O problema é que o Google Wave era anunciado como se fosse a substituto do e-mail, né? Olha o tamanho do efeito. Ele era anunciado do mesmo jeito como foi anunciado o iPhone. Se fosse a melhor coisa do mundo, na verdade, não é bem assim. Aula de marketing com o Steve Jobs, né? Ia dar um dinheiro, né? Ele seria o e-mail mais dinâmico, né, cara? Porque você abrindo uma Wave, por exemplo, você abre o assunto, digamos assim, para os seus contatos, né? Você que escolhe os contatos que vão fazer parte da Wave e você que vai compartilhar de informação, de dados, de imagem, arquivos. Nessa Wave ou em outras, entendeu? Você pode pautar isso, você pode colocar imagens. Era um processo bem legal de interação. Eu acho que em termos de dados e informação, cara, entre um grupo. E se você não acompanhou, você depois pode apertar o play e ver... A ordem em que as coisas aconteceram. Né? Exatamente. Eu fiquei até assustado, porque a gente começou a usar bastante e acabou que todo mundo tava conectado ao mesmo tempo, cara. E a gente via os outros escrevendo em real time, cara. O que pegava era o real time, então. O real time era um negócio... Eu não sabia que tinha, pra ser sincero. Descobri isso daí faz uma semana, cara. Tu não assistiu aquela palestrinha no YouTube? Do quê? Do Wave? Do Google Wave, na época não, que saiu. Não, não assisti, cara. Eu tava tão desinteressado, velho, que eu mandei a merda isso daí. Eu vou te falar. Me zoaram tanto, não, que o Oliver é quadrado, o Oliver não sabe usar tecnologia nova, o Oliver é a vapor. E o cara... Pronto, agora você já pode zoar essas pessoas, já. Isso é errado. Aí eu vou te falar, ó, chupa essa, porque coisa a vapor tem até hoje. É verdade. O Oliver é steampunk. Era isso que eu ia falar. E steampunk tá na onda agora, tá na wave. Galera, aquele carro que todo homossexual, com todo respeito, gostaria de ter, que é o New Beetle, com licença, eles criaram... Com a licença do Sussi, tá? Tá maluco, mano. Criaram um New Beetle com a capacidade de funcionar com um merda, né, cara? Que ele tem até uma espécie de medidor que diz que são necessárias 70... idas ao banheiro. 70 troços, né, velho? 70 charutos ou submarinos, né? Que você mantém o tanque cheio por um ano. 70 cachorros que você vai nadar. Ai, ai. Só que, além disso tudo, o carro, ele tem um adesivo onde tá escrito movido pela sua própria sujeira, cara. Que porra, se tivesse escrito movido pela sua própria merda, eu andaria numa boa. Você respeitaria, né, cara? Eu respeitaria, velho. Respeitaria uma pessoa que além de cagar pra fazer o carro funcionar, ela admitisse isso de peito aberto. O maior problema que eu vejo, eu acho assim, a gente vai economizar bastante em gasolina, mas vai torrar toda a grana em Activia, né, cara? Pô, mas aí tá uma dúvida, será que tem que estar sólido? Não, eu acho que tem que gerar o gás, eu acho que não importa o estado, né? Porque, não, na verdade, o que da questão aqui não é a merda, e sim o gás metano produzido. Ou seja, se tu conseguir prender o peido na lata, cara, tá valendo também. Tu pode utilizar pra encher o tanque. O peido sabe-se que ele é inflamável, então ele tem um poder de combustão, de geração de energia. Só responde uma coisa pra gente. Imagina na hora de limpar as velas, né, cara? Você já queimou o peido, Renato? Eu? Não, mas eu já vi alguns vídeos no YouTube. Aliás, os Mythbusters já queimaram o peido. Então, o Biobug, né, cara, ele vai fazer um tour pelas ruas de Bristol, na Inglaterra, no próximo ano, como parte da campanha pra conscientizar a população das questões ecológicas. Né? Eu já colocaria no carro, vão a merda. Pô. Seria uma boa, cara. Nem que tá indo longe demais com essas questões ecológicas. Né? Olha, velho. Estão indo a merda, pra você ter ideia. Cara, quando aqui eu faço espaço, eletrotécnica, né? Então, quando a gente vê esse negócio de geração alternativa, cara, tem muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo. Sem merda, inclusive. Sem merda, inclusive, cara. Mas, assim, aqui, no caso, é para gerar energia mecânica, né, automotiva, mas é de modo geral, né, geração de energia com fontes renováveis, né. Então, assim, tem muita coisa que, sinceramente, tu acredita, sabe, cara? Das marés, por exemplo, é até uma boa, mas vai, é um custo muito elevado, cara, para você, por exemplo, fazer uma usina elétrica, né, que seja com a maré, que a movimentação da subida seja feita com a maré do mar. A maré do mar foi ótima. O problema desse carro é que ele deve feder bastante. Deve ser complicado manter o carro sempre limpinho, cheiroso, né? Não, cheiroso ele vai estar, cara, com certeza. Ah, cara, eu sei lá, né, que nem o Renato disse, mas com certeza deve ter algum esquema. Pô, velho, primeiro, como que tu faz pra colocar a parada lá dentro? É isso que eu tô pensando. É, isso também tava na minha cabeça. Entendeu? Porque... eu acho que, assim, vai pra uma espécie de... sei lá, quando você faz exame de fezes, que tu caga no pote, aí tu manda pro médico, né? Então, você vai, pega, caga no pote, bota... Na verdade, acho que assim, na verdade, acho que não vai ser nem as pessoas que vão... É que não tem pouca informação, né? Mas, assim, não acho que não seriam as pessoas que produziriam o próprio combustível, sabe? Acho que elas comprariam. É, cara, porque a questão... Pô, mas isso é mandar o seu dinheiro a merda, né? Porra. Cara, tá deixando de aproveitar a energia. Não, eu... Mas a questão não é você fazer a energia, mas você utilizar uma energia entre aspas... Renovável, limpa, feita por outro. Uma energia, entre aspas, limpa, né? Que não agrida tanto assim a natureza. Mas na verdade, eu tô falando o que eu acho, né? Porque, primeiro, que competir com a indústria do petróleo não é fácil, né, cara? Então, acho que isso seria absorvido pelas empresas de fósseis para eles venderem a coisa toda refinada, entre aspas, para você poder usar como combustível. Assim como isso é feito na Suécia, que a Suécia já usa o gás metano para substituir a gasolina, né? Então, é outra história. É como se esse carro tivesse um Mr. Fusion, né? Põe realmente lixo nele e ele, porra, anda. É, pra quem mora aí no interiorzão, aí eu aconselho guardar esse carro no seu estábulo. Até porque cocô de cavalo e vaca é gasolina de auto-octanagem. É aditivada, né? Bom, galera, e Super-Homem mais uma vez salva o dia, mas dessa vez não diretamente. Aqui chega a história de uma família americana que ela acabou hipotecando a casa, né, pra conseguir dinheiro pra iniciar um negócio, e acabou que esse negócio não deu certo. As prestações da hipoteca venceram, né, e estavam prestes a perder a casa. E olha só a ironia do destino, né, enquanto eles estavam empacotando as coisas pra ir embora, que, diga-se de passagem, era propriedade da família há mais de 60 anos, os donos da casa encontraram uma caixa cheia, cara, de quadrinhos, e entre elas, a lendária e famosa Action Comics número 1, que nada mais, nada menos conta com a primeira aparição do Homem de Aço nos quadrinhos. Ou seja, a revista teve o seu valor estimado em $250 mil, que é, e isso sim, foi verificado conforme o estado de conservação da revista. Se ela estivesse num estado perfeito, poderia chegar até $1 milhão, cara. Olha, tu não tem essa aí, não? Eu tenho uma cópia que saiu junto com aquele o retorno de Superman. Então eles fizeram um pacote especial e entre elas uma cópia da Action Comics número 1, né? Que é simplesmente uma revista formato americano com papel brilhante. É nos mesmos moldes que a gente tem hoje aí nas bancas, né? Inclusive, se eu não me engano, o Nicolas Cage tem essa revista. Pô, que aquele filho da puta... Nicolas Cage tem um filho chamado Kal-El. Cara, nada ganha disso. Ele é pai do Kal-El, não precisava ter nem a revista. Cara, mas é foda, né, cara? Tu vê, cara, pega uma revista, sei lá, de 30 e poucas páginas, cara, e 1 milhão, no caso aqui 250 mil, mas já salvou e com folga, né, a propriedade dessa família aqui. Mas, cara, 1 milhão ou 250 mil, que o seja, né, cara? Porra, muita grana, cara. Porque, na verdade, eu ia comprar por 1 milhão, mas 10 anos depois eu ia estar vendendo por 10 anos. Investimento, né, cara? Investimento. Eu tenho um cara, eu conheço um cara que ele vai no... Eita, você tem um cara. É, eu tenho um cara, né, eu crio ele, né. É, não, tem um cara que ele, quando compra action figure, cara, ele compra 3. 2, às vezes, são pra coleção dele e 1 ele guarda, sabe? Aí, às vezes, ele diz que guarda pra poder, sei lá, montar bem a coleção dele, mas, porra, o cara, na verdade, tá fazendo um puto investimento, porque, por exemplo, um Hot Toys que tu compra hoje, uma edição limitada qualquer, vai vender daqui uns 20 anos, cara, tu é, vai mesmo, conseguir... Mesmo porque da Hot Toys você não compra nada, né? Você dá a vida por ela. É, mas uma ideia genial aqui agora. Se eu tivesse um DeLorean, eu não ia pro futuro pra pegar um manual de esportes pra adivinhar os resultados de jogos. Eu ia pro passado, eu comprava todas essas edições número 1 raríssimas e trazia elas pro presente com, sabe, um dia de velhice e vendia, porra, por 1 milhão, assim. E sabe o que é o mais engraçado? Tu pagaria 25 centos só nessa edição. 10 centavos, né? 10, né? 10, tá certo. Aí uma ideia muito melhor. A revista é um investimento tão bom que ela tem ação até no nome, né? Momento Sofá. Bom, e pra vocês que estavam com saudade de mim nesse momento bonito, nesse momento de pão na mão, saíram aí, pra quem não sabe, né, Larissa Riquelme, a nossa musa da Copa, brasileiríssima, entre aspas, Larissa Riquelme, já que ela assinou com a Playboy, e em breve ela vai estar saindo aí, talvez com fotos até em 3D. Mas, foi só a garota assinar com a Playboy que já apareceram 3, sessões de fotos dela nua. Alguns a gente já noticiou aí, no Nerd Drops, né, na edição passada, por exemplo, e hoje eu tô falando novamente aí, são 6 fotos dela nua, bonita e gostosa. Aprovada. Nossa, é realmente algo que faz você sentir, olha só, quem diria. Você tem algo em comum com ela, então, né? Pô, olha aí, hein? Você pode estobar isso na cara de todo mundo. Ó, você não... também usa o celular no peito? Mostraram a pistola pra você? Pra ela, eu tenho certeza que já mostraram, cara. No teu bairro ainda por cima, Renato. Ah, sim. No bairro, pô. Não, sabe o que é o problema? Os ladrões roubaram justamente o famoso celular que a deixou famosa. É, então eles não roubaram, eles exigiram um souvenir. É. No mínimo, eles ficaram cheirando o celular, né, cara? Se bobear, tu entra no eBay e consegue encontrar o celular da Larissa Riquelme, que tava... Encontra uns 300 lá, né? Esculacha, velho. Ela foi roubada no Rio. Quem não foi? Quem nunca foi roubado no Rio? Eu nunca fui roubado no Rio. Você nunca foi? Nem quero ir, velho. Ser roubado? É isso, é um povo super prestativo. Bom, é isso aí, gente. Este é o final do Nerd Drops, que nem o Sussi diz, de número 56, não o 56º. É, você tá equivocado. Esse foi o Nerd Drops. Se bem pra contar a verdade, esse seria o 57. Aqui tem um programa que a gente começou a gravar e não deu certo, aí a gente deixou em stand-by ainda. É, não deu certo porque os deuses, né, nos impediram de usar a internet aquele dia. Então você tem um programa com notícias antigas, é isso mesmo? Não, na verdade... Não era de notícias. Ah. Tan, tan, tan. É, na verdade, é o seguinte, a gente teve essa ideia bem original, a gente demorou em publicar e outra pessoa fez e a gente desistiu. Dúvidas, sugestões, reclamações e agora especulações para games, envie aí para o nerddrops@gmail.com, nerddrops@nerddrops.com ou .com.br. E já que pela primeira vez aqui caminhando no Nerd Drops temos aqui o Renato Benevenuto, peça aí a sua música. Pô, eu pensei em pedir. Pode escolher qualquer música? Eu acho que não ia falar, cara. Não. Just Don't Want Me for a Sunbeam, do Nirvana, do acústico de Nova York. Bom, é isso aí, fique com a música do Renato e até a próxima. E sai a luz. Cruz de pau. Um beijo no popô. Tchau, beijo. Expect me. to cry for all the reasons you have to die. Don't ever ask your love of me. Don't expect me. Part I'll screw up.